dia, boa tarde, boa noite. Olá, amigos do Fórmula Full. Você pode perceber que a voz não é a de Daniel Gimenez. O grande diretor e professor está nas formaturas, está pirando o cabeção com os alunos e nos deixou nessa noite, que a gente grava à noite, para conduzir o Fórmula Full. Eu, o Wellington Leal, mas aqui para me ajudar nessa tarefa muito difícil, está o Gustavo Full falando direto de terras maranhenses. É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de novo, aqui tentando uma comunicação um pouco mais limpa do que semana passada. E vamos falar um pouco aí sobre os assuntos que estão pipocando aí nesse período que a gente fica sem Fórmula 1, está começando a cessar todas as corridas, mas os assuntos estão fervilhando aí, vamos ver. E diretamente da parte não alagada de lama de Minas Gerais, o grande pensador da Fórmula 1 na internet, o ilustríssimo Fábio Campos! Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para você. Você viu que eu inverti a ordem, né? Gustavo e Wellington, você tá fazendo muito bem o papel do Daniel Gimenez, até fazendo graça na hora de me chamar. Mas é assim, ao contrário da Fórmula 1, aqui no Fórmula Full, o piloto de testes trabalha muito. O piloto reserva, quando convocado, sempre pronto para assumir as funções e tentar, né, fazer o melhor e mostrar o melhor para os seus patrões. Então, se a temporada de Fórmula 1 acabou e a maioria dos campeonatos, né, a imensa maioria dos campeonatos de corridas já acabaram, não quer dizer que o nosso trabalho acaba, né? Não quer dizer que vai faltar assunto para nós, não quer dizer que a gente não tem ainda coisa para discutir, para conversar, para refletir, para analisar de 2015. Claro que 2016 já passa a estar ali bem à frente do cockpit, né? Já está na curva seguinte. Então a gente, sem dúvida, vai tentar fazer aqui um programa para muitos que estão já em abstinência curtir mais automobilismo, enfim, poder pensar e discutir com a gente um pouquinho de corrida de carro, que é o que todo mundo gosta, né, na verdade. É isso aí, Fábio Campos. É um prazer, cara, você estar aqui. A gente desfrutar do seu conhecimento, dos seus insights, da... Fábio Campos, é um prazer, meu. Você abrilhanta ainda mais nosso programa. Mas antes de entrar nos nossos assuntos pontuais da Fórmula 1, tem uns recadinhos, né? Tem, que sempre a gente cita, o Instituto Igor Hoffmann, que dá um apoio para as crianças com câncer. Você não conhece ainda o Instituto Igor Hoffmann? Convido você a acessar o site deles e você vai ver que... Você pode colocar no Google Instituto Igor Hoffmann lá, que fica mais fácil do que eu falar o endereço, mas você pode apoiar. Teve um... Ainda tem, se eu não me engano, como você fazer um apoio para a ceia de Natal, que vai ser até antecipado uma festa. E o Igor Hoffmann faz um trabalho excelente, honestíssimo, deu uma entrevista pra gente aqui, contou tudo, foi uma entrevista muito emocionante, você pode conferir aí no Fórmula Full 38. E também a gente tá no nosso marketing social, estamos também falando do Novembro Vermelho, que é a luta contra a AIDS, essa doença que já levou muitas pessoas ilustríssimas. Na Fórmula 1, automobilismo, eu não lembro exatamente quem foi vítima do vírus, mas da classe artística. Bom, o Ari Vatanen tem o vírus, né? Mas não se foi ainda, né? Ele recebeu, se não foi engano, no acidente do WRC na Argentina em 85, e não tinha ainda nem o teste. Ele pegou um sangue contaminado, mas ele ainda consegue continuar a vida. Mas é um vírus aí, não escolhe classe social, não escolhe pessoa. Não existe grupo de risco, pessoal. Existe atitude de risco. Então, bora usar preservativo. Bom, agora entrando nos assuntos automobilísticos aqui, já vamos aquecer para 2016, né? Vamos falar do calendário. Soltado o calendário oficial da Fórmula 1. A abertura vai ser 20 de março na Austrália. Depois, vamos esperar mais duas semanas, vai ter 3 de abril no Bahrein. Dia 17 de abril na China, dia 1º de maio na Rússia. Bom, olha, vai estar meio primavera, não sei como vai estar lá a Rússia em maio. Vai ser uma coisa pra gente dar uma olhada. A China também vai estar meio frio, vai estar meio nublado em maio. Depois, só duas semaninhas pra gente voltar pra Espanha, que geralmente a gente esperava 3 semanas na época. era horrível. Bom, 15 de maio já vai ter a Espanha. 29 de maio já vai ter Mônaco também, duas semanas depois. 12 de junho, Canadá. 19 de junho vai ter a estreia do GP da Europa no Azerbaijão, em Baku. No mesmo dia da 24 horas de Le Mans. Muito obrigado, Jean Todt. Abraço pra você, beijo, te amo. 3 de julho, Áustria no Red Bull Ring. 10 de julho, Alto Verão da Inglaterra. É quente lá, ô Fábio Campos? Na Inglaterra, em julho? Foi. A Inglaterra nunca há garantia de calor em nenhuma época do ano. Foi o maior frio que eu já passei numa pista de Fórmula 1, sei lá, em Silverstone. Mas já fez calor lá também. Então a Inglaterra tem a imprevisibilidade que marca todo mundo já conhece do país. O frio lá que eu passei foi enorme. Então lá não tem muito esse negócio de verão, não. Caramba, alto verão inglês, um frio. Meu Deus. Não é à toa que eles vão pro Algarve, em Portugal, curtir um solzinho depois. Bom, 24 de julho, o GP da Hungria, que é praticamente o GP da Finlândia. Esse é um GP gostoso, pensar em ir, Fábio Campos. Da Hungria deve ser uma festa, hein? O que você acha? Budapeste, cidade diferente, até porque... leste europeu... Não, sem dúvida nenhuma, é um país que merece a visita, sem dúvida. Budapeste, apesar da corrida não ser exatamente na cidade, né, um pouquinho afastada, como a maioria das outras, mas é, e curiosamente foram as duas corridas muito boas nos dois últimos anos, né? As pessoas têm um certo conceito da Hungria, existe até tecnicamente na pista várias coisas que poderiam ser feitas para melhorá-la, mas não é 880, né? São dos dois últimos anos, foram duas. Em 2014 teve a chuva, a gente pode relevar, mas 2015, sem chuva, foi uma das melhores corridas do ano, né? Então fica até fica um dado aí também para o ouvinte pensar. Não, teve GP também muito bom, 2012, o Hamilton errando com a McLaren em pneu. Olha, o GP Magyar, né? Você pode reparar, eles colocam Magyar. É muito, ultimamente está sendo muito bom. Está garantia de boas corridas. Que diga Daniel Ricardo. Vamos lá, 31 de julho, Alemanha. Bom, será que volta? Será que não volta? Ano passado falaram que ia ter, não teve. Vamos ver. 31 de julho, esse eu não garanto. 28 de agosto, esse tempinho vai ser difícil, hein? Vai ser um agosto tenebroso para fã de Fórmula 1. Bélgica, e se ainda for a corrida no passado igual ruim, a Bélgica vai ser chata demais. Não seja assim, por favor. 4 de setembro, Itália. 18 de setembro, Singapura. 2 de outubro, Malásia. Meu Deus, hein? Vai ser bom demais Malásia 2 de outubro. Vai lembrar aqueles tempos de Michael Schumacher, Edwin Vine, final do ano, McLaren, lembra? Fábio Campos lembra muito bem, né? Sim, no ano dos anos de 99 e 2000, a Malásia fechava o campeonato, né? Aliás, a Malásia tem o recorde de as duas corridas mais próximas, né? Dois grandes prêmios mais próximos no mesmo país, porque ela fechou o campeonato em 2000 e praticamente abriu, né? Foi a segunda corrida em 2001. Então, ela teve alguns meses apenas, e a gente sabe que isso aí, logisticamente, para uma pista, não é tão simples como se pensa. E ela sediou dois grandes prêmios muito pertinhos, porque a partir de 2001, ela passou a estar no começo do campeonato. Agora, ela vai para mais para o meio da tabela por uma razão que daqui a pouquinho a gente fala, mas pode ter, termina de passar aí que tá legal, você tá passando o calendário todinho aí. E é isso aí, 9 de outubro, Japão, ainda em Suzuka, acredito, 23 de outubro, Estados Unidos, que essa semana Bernie Eccleston garantiu que vai ter, bom, Bernie Eccleston falou, a gente acredita. 30 de outubro, México, 13 de outubro, pessoal, vamos pro Brasil, porque... com o campeonato decidido ou não, é muito bom. Garanto aqui os que nos fala que quando eu não fui, eu me arrependi, porque é bom demais. Por que é bom, Elton? Perguntaria um ouvinte desavisado que tá chegando agora. Olha, primeiro que você vai encontrar esse que vos fala, Fábio Campos, Thiago Raposo, possivelmente o Daniel Gimenez, e se o Gustavo for também, é bem-vindo. E, olha, onde a gente fica ali... Fábio Campos é um cara que já andou o mundo inteiro, quase, atrás da Fórmula 1. Não exagero, nem ele, tanto. Ele já me confidenciou, ele já visitou 30% do calendário. Com certeza. E ele já me que não existe posição igual ao que a gente tem no setor G. Então, cara... É verdade. Posição de visibilidade da pista. Deixa claro, até porque o setor G já dá margem a interpretações, né? É. Posição de visibilidade... Temos de visibilidade de traçado. De traçado, inclusive. Já que escaldado, né, Campos? É, maldade tá, na cabeça de quem ouve, viu? Nós somos todos inocentes. Eu, pelo menos, sou inocente. É bom não ser muito inocente, né? Tem que ficar esperto. Ah, mas aqui é cuecão de couro, mano. Mas eu da arquibancada lá do GP do Fórmula 1, eu cheguei a fazer um vídeo, mandei pro grupo do WhatsApp, de uma volta à vista do setor G Interlagos. E falar pra você, eu peguei o carro 80% da volta. Pra você ter uma ideia. É quase um Coliseu Romano pra gente lá. É muito bom. Sim, praticamente quando passa na reta mesmo que tapa. É, exatamente. Só quando passa na frente do prédio lá que a gente perde um pouquinho. E o GP que parece um peito de silicone. É bonito, mas é artificial. Abundável. Fechando o calendário, dia 27 de novembro, quase no Natal. Daqui a pouco a gente vai ter um GP no Natal, cara. E me fala, Campos, eu não tô meio por fora. Que você ia falar mesmo, do... Não, eu acho que é o seguinte, é interessante a gente chamar atenção. Primeiro, claro, todos os ouvintes bem informados. Da Malásia, esse aí eu tô por fora, desculpa. É, já vou dizer, inclusive é justamente esse raciocínio que eu vou passar para o ouvinte, porque o ouvinte bem informado que é já sabe que o calendário vai ter 21 corridas, né? São 21 provas, é o recorde absoluto da Fórmula 1, vão ser 21 finais de semana. Isso para quem, eu acho que o Wellington e o Gustavo vão entender o que eu estou querendo dizer, e muitos ouvintes também. Mas para quem vive a Fórmula 1, como muitos de nós, de acompanhar todos os treinos, toda a movimentação de bastidores, de correr atrás de notícia durante o final de semana, de procurar cada vez acompanhar cada vez mais veículos de comunicação diferentes que a gente tem a oportunidade de acompanhar, de vários países, né, que a gente tem a oportunidade. Então quem respira o final de semana dessa maneira, e quem tem a prerrogativa, como eu, até de começar esse final de semana mais tarde, porque a sexta-feira não é um dia que a gente tem assim, né, de luxo para a gente ficar só por conta, então já começa com um certo atraso, acaba acumulando horas para correr atrás, enfim, no final das contas, é o final de semana inteiro praticamente sem fazer nada, sem fazer outra coisa, a não ser ficar voltado para a Fórmula 1. Então eu tenho certeza que muitos de vocês sabem muito bem o que eu estou dizendo. E isso acontecer 21 finais de semana por ano não é brincadeira, né? Claro que não é, claro que são muitas corridas, não é? Mas a gente não reclama, né? O fã de Fórmula 1, ele, se falar 20, essa corrida no Natal, se acontecer que o Wellington está citando, não vai incomodar ninguém. Eu tenho absoluta certeza que a maioria dos fãs de Fórmula 1 quer corrida em janeiro, dezembro, enfim, embora, claro, seja impossível, embora hoje as férias da Fórmula 1 estão absolutamente reduzidas, né? São muito reduzidas as férias da Fórmula 1, porque a gente pensa que acabando em 27 de novembro, vamos ao exemplo do ano que vem, né? Ou o exemplo desse ano mesmo, né? Que acabou em 20. Enfim, foi no 20, meio de. Foi grande... dia 22. 22, né? É, exato. Acabando dia 22 de novembro, começando dia 20 de março, é claro que é no ângulo do telespectador. É um isso intervalo em teoria, grande. Né? Exatamente, mas que não chega a ser em março, né? O pessoal começa a queimar borracha já em final de janeiro, início de fevereiro. Sem contar os lançamentos dos carros. É isso que eu tô dizendo. E fora o trabalho de fábrica. Esse trabalho de fábrica, ele não para praticamente, mas é claro que existe. Sim. Um período de férias em que os principais diretores estão ausentes, claro, estão descansando, porque tem que descansar mesmo, os pilotos estão ausentes. Mas na hora que essa turma toda começa a voltar, ainda tem uma antecedência muito grande antes de testes de pista, de tudo isso. Então, hoje em dia, as férias da Fórmula 1, pode-se afirmar que estão muito reduzidas no período de folga deles, que eu tô querendo dizer. Eu não tô querendo dizer o intervalo sem corrida, estou querendo dizer o período de folga deles. E é uma coisa, é uma vida muito cansativa mesmo. Isso aí o ouvinte pode ter certeza que claro que os caras ganham milhões para isso, mas essa questão de fuso horário, de estar sempre em aeroporto, de pular de um lado para o outro. Ei, Campos, olha, chegaram, é muito cansativo. Chegaram para os pilotos perguntaram qual que é o limite do calendário. Aí o Guilherme foi brincar e falou: o divórcio. Não, o pessoal da Sky Sports fala toda hora, né? Eles deixam escapar assim, em tom de brincadeira, né? Quando eles revelam o calendário no ano seguinte, eu já acompanho há muitos anos, todo ano eles fazem mais ou menos a mesma piada. Eles falam assim, é a família que vai gostar muito desse calendário, né? Porque eles devem, né? E muitos são pais, enfim. Então, passar passar praticamente o ano inteiro viajando é complicado, embora os pilotos e os chefes de equipe tenham uma vantagem maior, que estão viajando sempre em condições melhores, enfim, às vezes voos fretados, voos de aviões próprios, voo de primeira classe. Agora, uma grande massa que segue o círculo, né, de trabalhadores, de gente envolvida com a Fórmula 1, não tem muito essas vantagens, então acaba também se desgastando. Mas eu ainda não falei da Malásia, mas um de vocês chamou aí, eu tive a impressão que... É o Gustavo. Isso a gente estava falando meio que puxando pro lado dos pilotos, né? Agora tu imagina o pessoal de os mecânicos, enfim, exato. O piloto ali acabou a corrida, arruma a mala dele, vai para casa, passa uma semana, sei lá o quanto tempo em casa. E o pessoal não, o pessoal vai e segue cabeça baixa, desmontando o carro, montando do outro lado, verificando, etc, né? Então, esse pessoal realmente deve ser um massacre, deve ser pior, né, nessa questão de calendário aí. Não, e piorou nos últimos 15 anos, porque antes 60, 70% dos GPs eram na Europa, então o cara tava 2, 3, 4 horas de casa no máximo. Antigamente tinha uma sessão asiática no calendário, agora temos duas sessões asiáticas, no começo do ano e no final do ano. Então, isso deve dar um desgaste nos caras tremendo. É, eu penso muito também, Wellington e Gustavo, no pessoal da imprensa. Esses são aqueles que vão atrás mesmo, isso. Que são quase passageiros comuns, podemos dizer assim. E eu tenho um fascínio tão grande por essa vida, pelo que esses caras fazem, que eu já algumas vezes, uma vez, até cheguei a exagerar, me forcei, eu me coloquei na situação de um desses profissionais, no sentido de que uma corrida que eu ia para Barcelona, de o Grande Prêmio da Espanha, que eu falei, não, vou fazer exatamente a vida de um repórter, vou embarcar na quinta-feira e vou voltar na segunda. Foi praticamente um evento que muitos desses repórteres fazem, inclusive os brasileiros, muitos das empresas brasileiras, né, dos veículos brasileiros, fazem esse esquema de embarcar na quarta, quinta-feira não é muito tarde, mas de embarcar na quarta, de embarcar na terça-feira, chegar no país, já não ter tempo de muita coisa, já correr para a pista e já sair, já voltar na segunda-feira. Então teve um ano que eu me propus fazer exatamente a mesma coisa, e olha, é uma coisa, parece que você sonhou, você chega 2, 3 dias depois, você fala assim, não deu tempo nem de chegar e eu já voltei. E, então é uma vida real. Você não aproveita muito, né? Exatamente. É aquela coisa que o pessoal chega e diz, ah, legal, viajou para não sei para onde, conheceu, conhecia, exatamente. Você conhece o caminho para você conhece a paisagem. Não deu tempo de fazer e eu só fiz nada. Essa. Antes que o ouvinte comece a me jogar pedra, falar, não é possível que você fez isso. Eu só fiz isso porque eu já conhecia a cidade de Barcelona de outras oportunidades, que eu tive a felicidade de ir a outros grandes prêmios lá. Mas olha, e esse ano também eu fiz a mesma coisa. Eu fui pro Grande Prêmio da Bélgica. Ouvinte, o Campos estava de saco cheio de Barcelona, entendeu? Ele não aguenta mais ver a catedral lá mal acabada, os restaurantes horríveis, as praças, a limpeza, a educação, a organização, o Camp Nou, ele tá cansado. Pior, ele já tá falando catalão, entendeu? Ele já tá chamando os outros de turista, lá, turista, turista, turista. Eu sou catalão, entendeu? Aí ele quis falar assim, tô cansado da Catalunha. Essa cidade é impossível se cansar. Quem já foi sabe muito bem o que eu tô falando. Barcelona não tem jeito de se cansar. Porque eu fiz essa, entre aspas, brincadeira, até porque acabei unindo o útil ao necessário, digamos assim, porque, claro que é uma viagem mais curta, você acaba gastando menos. Mas esse ano, só para completar o raciocínio, a gente voltar aqui pro que interessa pro ouvinte, né, que é justamente essa conjunção que eu tô falando do calendário. Esse ano eu fiz a mesma coisa, eu fui ao Grande Prêmio da Bélgica, voltei pro Brasil e depois, uma semana depois, embarquei pro Grande Prêmio da Itália, aí por uma série de motivos, antes que o ouvinte pense que eu sou louco, há uma conjunção de fatores que levaram a isso, mas são coisas que a gente passando, a gente passa realmente, né, com a redundância do termo, mas a gente passa a olhar realmente esse lado da viagem, o lado de toda a logística, que a gente em casa a gente não percebe, mas de passar por os aeroportos, de tomar conta dos seus pertences, hotel, o tempo para a pista, você voltar, você não ter muito tempo para fazer outra coisa. É a vida desses caras, né? E eu fiz uma vez justamente para simular, entre aspas, isso, e é uma coisa, é uma viagem maluca, mas é um tipo de vida muito legal, né? Muito fascinante, muito. Realmente você não tá. Tem gente que gosta desse estilo, eu gosto, de você não tá nunca no mesmo lugar, tá sempre indo para lá, indo para cá. É realmente muito, muito legal. E nós estamos falando tudo isso, né? Agora, pro ouvinte... Agora deixa eu falar uma coisinha também pro ouvinte ficar sabendo. O Campos é tão louco, que teve um encontro do Café da Velocidade, que ele veio de Spa. Ele passou na cidade dele, Minas Gerais, e ele pegou a conexão, veio para São Paulo para encontrar a gente. Para voltar de novo. O bicho tava mais quebrado que arroz de terceira. Ficou tomando cerveja, conversando. A gente ficou no lobby do hotel até as 3 da manhã conversando. Esse louco, quebrado, cansado. Esse é um demente, entendeu? Esse cara é de aço. Entendeu? Não, foi um sacrifício. Foi um sacrifício pelo... Pelos ouvintes do cara. Esse cara é de adamantium. Esse cara gosta de viajar. Ele gosta de via cruzes, entendeu? Se chegar e falar assim, Fábio Campos, eu tenho uma viagem de 60 anos no Japão, de escala, vai passar pela África, vai passar na Rússia, e vai voltar para Los Angeles, e vai pro Japão. Ele vai. Ele vai, entendeu? Para ver o GP, ele vai. Esse cara é louco. Ele vai escrever um livro ainda sobre viagens para a Fórmula 1. Dica... Tudo, aeroporto, vai falar o que fazer na Bélgica. Você tinha que ver, não, ouvinte, você vai ter que ver. Tinha um amigo nosso lá no GP, que o cara morou na Bélgica, e esse aqui tava tocando figurinha sobre a cidade. Você viu aquele barzinho lá, aquela praça? Eu fui lá, nossa, e eu tomei um cafezinho. E aquele, cara, o Campos, cara, o Campos é o Mr. Miles. O Mr. Miles, é o senhor Miles de viagem. Pelo amor de Deus. O Campos trabalha com viagens, né? Antes que o ouvinte pense que o Campos tá aí pra tudo que der e vier, não é. O Campos trabalha com viagem, então disfarce, acaba sendo um disfarce. Disfarce um pouquinho. Mas enfim, voltando. Um dia eu vou escrever sobre essas viagens mesmo, já tem uma quilometragemzinha, mas deixa eu ir em outras mais, deixa eu conhecer mais pro livro ficar mais... Você deu 3 voltas ao mundo de avião já, Campos? De jeito nenhum, quem dera. Mas enfim... Tudo isso que nós estamos falando, o ouvinte pode estar falando, por que eles estão indo para essa questão de viagens, de distância, de logística? Isso faz parte deste calendário que o Wellington leu, muito dessa questão, porque essas 21 corridas, se a gente está aqui brincando do lado humano, né, o lado pessoal dessas viagens, o lado empresarial, digamos assim, das equipes, a logística de deslocamento de equipamento e pessoal é uma coisa também muito complexa, muito cara. Então isso foi quase que uma condição, não estou dizendo que foi uma exigência, porque infelizmente a Fórmula 1 não vive tempos em que os prejudicados cruzam os braços em prol da sua causa. Antes tivéssemos nesse tempo, acho que as coisas seriam melhores. Mas houve conversas muito intensas no sentido de facilitar essa logística, porque hoje a Fórmula 1 ela passa... Ela dá uma volta ao mundo, os calendários até 2015, e muitas vezes passando, voltando a lugares em que ela esteve muito próxima em alguns meses. Por que eu estou dizendo isso? É a justificativa, por exemplo, para a Rússia passar a ser a quarta prova do campeonato, porque a Fórmula 1 está voltando da Ásia, a Rússia é mais ou menos no caminho, né? Vai voltar de Pequim, ou seja, parar em Moscou é mais ou menos uma facilidade logística, mais ou menos não, é claramente uma facilidade logística. Principalmente esse Grande Prêmio da Malásia, né? Porque muita gente não sabe, acho que a maioria das pessoas deve saber, né? O Kuala Lumpur de Singapura está uma hora, duas horas de carro praticamente, dá 2 horas de carro. Então eles estão muito próximos, são oi, diga. Diga-se de passagem, essa questão aí de deslocamento mudou muito dos anos 90 para cá, né? Era tudo mais... Exato. Setorizado, assim, a coisa não era tão... Esses trechos tão distantes, assim, um do outro. Bem isso que tu tá comentando agora. É isso. Basicamente, a Fórmula 1 saía da Europa praticamente 3 vezes nos anos antigos. Claro que teve a África do Sul, que foi uma exceção também. Mas, basicamente, foi Japão. Fazia a sessão asiática que o Wellington se referiu. Era só o Japão, praticamente. Não, Japão e Austrália, né, Campos? Porque até 85, a Austrália estreou. E o Japão estreou em 87. Fora, isso, aí seria a sessão, sessão Oceania. Isso. Mas você tem razão. Fora 76, 77, que também teve dois GPs do Japão. Exatamente. Então, as duas esticadas que a Fórmula 1 dava era uma pro lado de lá, digamos assim, Japão e Austrália, e duas pro lado de cá, que era Canadá e Brasil, que são também dois países que estão há muitos anos na Fórmula 1 e a Fórmula 1 já se acostumou a fazer essas visitas. Hoje não, né? Hoje a Europa é minoria. Hoje são muito menos corridas na Europa, onde se desloca de caminhão, né? Para se ter uma ideia da facilidade. Hoje em dia, não. Então, essa mudança do Grande Prêmio da Malásia, por exemplo, o ouvinte pode se perguntar, poxa, era a segunda corrida, agora vai passar a ser a 16ª, né, se não me engano. Sim, porque ela está a quilômetros quase da Malásia, falando de Singapura, falando de uma maneira exagerada. Então, houve para que se possa encaixar 21 corridas. Né? A gente vê o estado deplorável financeiro de algumas equipes. A gente viu a Lotus. Com a Lotus isso não vai acontecer mais. A gente já sabe que não vai por outras razões. Mas a equipe sofrendo para pagar taxas de deslocamento, sofrendo para pagar essas empresas de logística que justamente transportam os equipamentos nos países e perdendo treinos livres por causa disso. Então, uma situação tão absurda, né? Porque o esporte, é claro, é muito caro. Né? O que eu sempre digo, a Fórmula 1 vira para os seus participantes e fala, quer participar? Ok, mas vai rodar o mundo, você vai gastar muito dinheiro rodando o mundo e a maior parte da grana vai ser para mim, você recebe só um pouquinho e o resto você vai gastar rodando o mundo. Então, como a lei funciona num sentido errado na Fórmula 1, tentou-se fazer uma adaptação justamente fazendo isso agora, juntando corridas em países próximos para que a coisa fique um pouquinho, né, não vai resolver, mas um pouquinho mais adequada em menos gastos, porque é o que eu falei, não tem sentido você ir para a Ásia em março, em abril, melhor dizendo, e voltar praticamente para o mesmo lugar em outubro. É o que acontecia com Malásia e Singapura, em setembro, enfim. Então se juntaram. Então, alguém chamou? Não, diga. Isso eu ia falar, né? Na realidade, eles estão usando a lógica, né? Isso, exato. Eles estão indo por sentido, não tendo que voltar, entendeu? Eles estão, pelo menos numa coisa que você consegue manipular, são datas de um evento, né? E os caras estão usando realmente. Depende, viu, Hélio? Depende, viu? Depende. Porque muitas dessas datas são negociadas com os países. Isso não é uma coisa assim, a Fórmula 1 ela não determina, ela não corre num país o dia que ela quer. Há uma negociação com países, dependendo de eventos dos países, dependendo de interesses dos países. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Grande Prêmio da Austrália, existe o verão na Austrália é um verão muito movimentado. Existem muitos eventos internacionais, jogos... jogos mundiais, eventos mundiais. Então o Grande Prêmio da Austrália, normalmente ele trafega entre março e abril por pedidos da organização. Então o próprio Grande Prêmio do Brasil era um Grande Prêmio de começo de campeonato, hoje em dia ele fecha. A Inglaterra tem as suas razões para ter essa corrida em julho, quase que históricas, né? A Inglaterra tentou correr em maio no ano de 2000, não deu certo, porque a chuva foi maior ainda do que já é normalmente. Então existe... Diga. Em abril de 93 também teve uma chuvinha lá para Donington Park. E foi inclusive, mas foi uma chuva que até ajudou aquela, né? Fez uma corrida ser muito boa. O pessoal vinha pro Brasil para ver o carnaval junto também, né? Exatamente, já houve esse quase casamento, né, de carnaval com o Grande Prêmio do Brasil. Então os países, eles dão as suas datas, claro que há uma negociação, às vezes pode, às vezes não pode, mas não é pra gente achar também que a Fórmula 1 ela faz exatamente do jeito que ela quer. Ela conseguiu mexer agora, mas nem sempre é do jeito que ela quer. A única coisa que a gente está falando aqui, agora eu quero até ouvir a opinião de vocês. O Wellington já se manifestou, enfim, até ouvi também a opinião do Gustavo. A gente está falando toda essa questão da lógica, que foi a palavra muito bem usada pelo Wellington. A única hora em que isso foge do padrão, e aí realmente eu não consigo entender, né, deve ter um interesse do próprio país por isso, porque isso é quebrado justamente do Grande Prêmio do Canadá para o Grande Prêmio da Europa, que vai ser uma corrida que os caras vão de Melbourne para Baku, no Azerbaijão. É uma viagem muito longa, e essas corridas estão marcadas para uma semana depois da outra, 7 dias depois da outra, né? São 5 dias para os carros já estarem na pista. É um desafio, claro que a Fórmula 1 vai conseguir, mas é um desafio forte, e tem essa questão das 24 horas de Le Mans, né, de marcar exatamente para o mesmo dia das 24 horas de Le Mans. Não acho que isso foi feito na maldade, né, para se tirar das 24 horas de Le Mans o que ela tem, ou a chance do Hülkenberg. Eu não acho que o calendário seja desenhado com esses tons ditatoriais. Mas uma falta de um crime, é quase um crime você tirar da maior estrela das 24 horas de Le Mans, que é o Hülkenberg, a chance de voltar. Então eu queria ouvir a opinião de vocês, porque se há um furo nesse calendário mais lógico, é justamente essa sessão Canadá-Europa, né? Porque é uma viagem muito longa. Fala, Gustavo. Na verdade, o Canadá é meio tradição acontecer isso, né? Sai da Europa, vai pro Canadá e depois volta pra Europa de novo. Isso, ainda por cima agora, com essa questão, tendo o Grande Prêmio dos Estados Unidos, e sobre a questão essa do conflito de calendário, para ter, não sei que ponto que teria, bom, questão de conflitar com alguma outra data, não sei, mas eu sinceramente eu não vejo outro motivo senão meio que um boicote, um pouquinho de maldade mesmo na escolha da data, porque a gente sabe que politicamente a Fórmula 1, diga-se o Bernie, sempre foi muito atuante nesse ponto aí de tentar em outras datas, né? Enfim, seja por boatos ou não, de procurar meio que apagar um pouco uma categoria que tem a chance de sobressair mais, né? Eu não sei, eu acredito que tem um pouco de maldade também nessa questão do calendário. Eu não teria motivo para fazer essa correria enorme aí, que a gente estava até comentando um pouquinho antes da questão do desgaste que tem entre os deslocamentos, atividade de pista, atividade de fábrica, etc. Né, não teria motivo para fazer isso assim tão em cima, né? Óbvio que a gente sabe que tem questões também de patrocínio, questões de datas com organização, como o Campos estava falando agora, com os países, etc. Mas é meio desproporcional, assim, uma distância tão grande, assim, para fazer ser resolvido em uma semana. É, eu acho também, eu acho que Baku podia botar uma semaninha para frente, mas eu acho que na hora que foram decididos os calendários, ninguém se comunicou com ninguém, e ninguém quer mudar a data de nada, e fica por assim mesmo, os fãs dão um jeito. E uma coisa que eu acho que também poderia ter feito era pegar esse GP dos Estados Unidos e colar junto com o Canadá, que era meio tradição também. Canadá e os Estados Unidos juntos, né? Os Estados Unidos, no final do campeonato, ficou meio... o Canadá ficou meio avulso ali na lógica do calendário, vamos dizer assim. O intruso ali é o Canadá, não é Baku, entendeu? Vamos dizer é que assim. Na verdade, a questão do Canadá, pensando um pouquinho melhor, tem a ver com a questão climática também, né? Não, claro, o Canadá... Exatamente. Canadá no final do ano é impossível, com certeza. Mas... Até porque neva em Montreal, então não é possível mexer com o do Canadá. Agora, os Estados Unidos, diga, no meio de junho dava também, entendeu? E apertar um pouquinho pra cima ali, colocar Áustria em... Áustria e Inglaterra já tá na semana seguinte também. Mas não sei, colocar Áustria, Inglaterra e Hungria três seguidas, três final de semana... Não pode, que... isso não pode. Isso os próprios times não deixam, porque aí é logisticamente muito puxado. É, mas eu acho que dava pra dar fazer uma conversinha aí e tal, ter juntado Rússia com Espanha uma seguida da outra, encaixado o Mônaco, eu acho que um joguinho de peça dava, mas não é interesse deles também. E agora uma pergunta, o que você vai fazer, você acha que você vai fazer, Campos? Você vai assistir a 24 horas ao vivo e assistir a Fórmula 1 gravada depois, ou você vai fazer questão de perder o final da 24 horas de Le Mans para assistir a Fórmula 1? Não, isso é até uma informação, né, Wellington, a Fórmula 1, por isso que eu acho que não é uma coisa, não é uma mesquinharia, embora seja uma brutalidade, mas eu não acho que tudo isso foi feito apenas para se tirar o Hülkenberg, você forçar, né, centenas de pessoas, dois Boeing 747 a decolar correndo e a cansar todo mundo só por causa de tirar um nome de um piloto, eu acho que é muito pouca coisa. E a Fórmula 1 não vai coincidir o horário com o Le Mans. A Fórmula 1 vai fazer uma coisa até muito rara, que é largar num horário não tradicional para não coincidir com as 24 horas, com as 24 horas de Le Mans. Isso já foi, inclusive, declarado. Então a Fórmula 1 vai se arrastar, ela vai se afastar, talvez seja essa a expressão, um pouquinho no horário de 2 horas da tarde, talvez largue 1 hora mais tarde, 2 horas mais tarde, enfim. E aí a gente vai ter a ver a condição da pista, né? Se há uma. Se vai haver iluminação, se dá para se correr mais tarde na noite, como é domingo à noite em Singapura, por exemplo. Então a Fórmula 1 já declarou que não vai bater os horários. Né? Justamente nós não teremos esse problema, Wellington, de quem acompanha as 24 horas de Le Mans, como nós fizemos, e você fez também muito assiduamente durante toda a madrugada esse ano, não vai haver esse problema de coincidência de horários, não. Pelo menos isso eles vão mexer, e pasmem, né? A Fórmula 1 é que vai mexer, a Fórmula 1 é que vai se empurrar para lá, se empurrar para cá, para não coincidir com o final de Le Mans. Mas você está sabendo também, né? Que vai ter 25 mil ingressos só para vender, porque o Baku não tem quantidade de hotel, de espaço para receber muita gente para ver a Fórmula 1. Você acredita numa coisa dessa? Não, essa informação eu não acredito. Eu acho que isso aí, mais é perto da corrida, isso aí vão ser outros números. É oficial, vai ter só 25 mil ingressos para vender. E o... Porque a capacidade do autódromo é 25, mas hotelaria eles dão, não, eles dão não, jeito. A avenida lá em Baku, que vai ser enorme. Eu vi o vídeo, é enorme. A falta de arquibancada não teria. Não, mas é no meio da rua. O fato da reta ser enorme não quer dizer que você vai ter espaço para arquibancada. Não, tipo assim, é uma avenida, tipo, como dizer assim, tipo marginal, sabe? Seis faixas, assim, tipo aquelas avenidas, aquelas avenidas monumentais, assim, de estado soviético. Mas já saiu declaração de organizador falando que eles não têm condições de receber muita gente. Você acredita? Não, eles podem não ter condições. Eu estou te falando que a Fórmula 1 ela se instala fora da cidade, se for necessário, e por causa disso, eu acho que capacidade de público, só se for um problema, repito, físico de arquibancada. Agora, hotelaria, esses caras vão para lugares como Spa, e aí eu posso dizer também de experiência pessoal, o que esses caras arrumam de vilarejo para encostar, de trailer, é uma operação quase de guerra. Você vê, quase que parece um deslocamento populacional, uma migração de tanta gente que faz dar o seu jeito de se encaixar no meio do mato para poder acompanhar a Fórmula 1. Mas enfim, vamos ver essa pista. Eu não tenho nenhuma informação técnica dessa pista, como que ela vai ser de arquibancada, de reta, de traçada a gente já tem o desenho, né? Mas de logística, né? Achei aqui a notícia do Jean Todt falando que, na realidade, o GP vai adiantar. Estão pensando em começar a Fórmula 1 meio-dia para não coincidir com a final de Le Mans, que na Europa é às 3 da tarde. Entendeu? Então coincidiria o horário, algum pedaço da prova, mas não o final, não, né? O final eles não vão deixar. Exatamente. Eles vão fazer uma hora e meia final da Fórmula 1, não vai bater com uma hora e meia final de Le Mans, entendeu? Palavra de Jean Todt. Eu não tenho o menor problema com isso, Wellington. Você sabe que eu sou maluco, né? Eu assisto a Fórmula 1 sempre, né, do submundo, como a gente diz lá no Café com Velocidade, sempre mais tarde, sempre no domingo lá, tardão da noite. Então, eu comigo esse problema de as duas coincidirem não tem problema. Mas é claro, tô falando brincando, é claro que é uma pena, são duas coisas que jamais poderiam estar na pista ao mesmo tempo, né? Ainda mais uma prova do tamanho das 24 horas de Le Mans. É uma falta de sensibilidade, embora eu sempre diga, essas questões de datas não se estala o dedo e faz assim o assado. Talvez as 24 horas de Le Mans tivesse até mais uma maleabilidade maior do que esses grandes prêmios da Fórmula 1, que não dá para encaixar esse grande prêmio da Europa, não dava para antecipar uma semana, porque tem Canadá. Se empurrar uma semana, fica 3 corridas seguidas, o que é humanamente impossível para todos eles. É, humanamente, não estou dizendo tecnicamente, não, estou dizendo humanamente impossível para o ser humano aguentar. Aqueles que montam, a gente tem que pensar, gente, naqueles que montam, desmontam, carregam, transportam, não é fácil, podem ter certeza que não é fácil. Então é uma encruzilhada, mas é uma pena, é uma grande pena essas provas estarem coincidindo. E Campos, mais uma notícia triste também, né, que não sei se você está sabendo, a Porsche não vai com 3 carros para a Le Mans em 2016, mas só com 2. Inclusive os campeões lá, junto com o Hülkenberg, o Tandy e o... Putz, olha, que falha minha, esqueci o nome de um. Eles não vão correr. É o Nick Tandy e o Aero Bamber. É, o Bamber, exatamente. Nick Tandy e o Bamber não vão defender o título em 2016. É uma pena, mas olha, até o Gustavo tava falando aí também. Isso tudo bem, tira um pouco, mas ninguém vai deixar de assistir Le Mans por causa disso, a Le Mans vai ter o seu super público mesmo, então se fosse uma tentativa, né? Mesmo, né, Gustavo? Mesmo se fosse uma tentativa mesquinha, claro que perde um pouquinho, mas não vai tirar nada o charme de Le Mans, né? É, mas vai ser mesmo um assunto depois... legal, né? Principalmente bem. Depois que a Audi resolveu lançar aqueles dois foguetes lá. Nossa, aliás, aqueles. Tá lindo demais, vai. Isso é assunto pra outra cor. Vamos mudar de assunto agora. Vamos falar ainda do futuro a longo prazo da Fórmula 1. Depois da briga dos motores, não abaixam o preço. Não aceitam, vamos dizer assim, uma igualdade de motores. Bernie Ecclestone ganhou da FIA junto com o Jean Todt. Eles dois se juntaram forças contra o grupo de estratégia da Fórmula 1, que é das montadoras, e Bernie Ecclestone ganhou bandeira verde para escolher um motor independente da Fórmula 1. E aí, o motor independente vai salvar a categoria? O que você acha, Gustavo? Salvar, a gente sabe que não vai, porque... O motor de fábrica sempre, aliás, sempre não, né, eu vou botar um parênteses aqui, pode acontecer, né, nunca se sabe, mas o motor de fábrica sempre vai ser melhor do que um motor de uma fábrica, uma preparação independente, né, como o Cosworth, por exemplo, ou, enfim, ou TAG, sei lá. Só que isso com certeza vem na hora, não sei se na hora errada, para resolver aquela questão da Red Bull, que tava aquele impasse enorme e tal, né? Mas vai ser interessante, vai ser uma opção diferente. Eu acho que vai dar um pouco mais de autonomia para as equipes com orçamento mais baixo, né? Que não vão precisar sacrificar o orçamento para conseguir um motor, né? Não tanto, pelo menos, né? Óbvio que o motor de Fórmula 1, independente do fabricante ou do preparo, for um preço absurdo, né? Mas eu acho que é interessante para essa parte aí, para esse setor, digamos assim, da categoria. E aí, Campos, o que você acha? Olha, Wellington, é o seguinte, essa discussão ela é bem profunda, porque ela envolve o futuro da Fórmula 1, né? É um passo que tem que ser dado para se dar saltos de qualidade, digamos assim. É um pequeno passo para a Fórmula 1, um grande salto para o esporte, diria o filósofo. Por quê? Não vai resolver o problema? Claro que isso não resolve o problema. É uma medida... de momento, inclusive, da Fórmula 1, muito mais pela sua urgência atual. Mas se a Fórmula 1, a gente discute muito isso, o ouvinte do Café com Velocidade sabe disso, a gente discute muito essa questão de problemas, caminhos, erros e acertos, enfim, o que, que se precisa fazer para a Fórmula 1 sair do marasmo que ela está vivendo fora da pista, tão forte quanto dentro da pista, né? Dentro da pista talvez seja até mais simples de resolver, embora não esteja parecendo simples. Mas o fora da pista é muito sério, né? Fórmula 1 com equipes muito fracas, de uma disparidade de equipes muito grande, equipes quebrando, pouquíssimas cadeiras. Você vê a enormidade de talentos aí que estão sentados fora da Fórmula 1, que deveria ter uma chance, um Jean-Éric Vergne, Magnussen, o Van Dorn, só para citar alguns que estão ali, uns já até andaram, outros, e não tem espaço para os caras, né? Então a Fórmula 1 é muito pobre hoje em dia nesse aspecto. Então você trazer um motor novo, você baixar uma regra de um motor que possa ser mais acessado, mais facilmente comprado, mais facilmente trabalhado, você está dando um pequeno passo para você chamar novas equipes, por exemplo. Agora, só isso vai trazer novas equipes? Não, passa pela questão da distribuição de grana, né, essa questão da logística que nós estamos falando aqui na questão do calendário. É muita coisa, distribuição de prêmios, aquela questão dos 10 primeiros no final do ano, enfim, quanto a Fórmula 1 leva do seu lucro e quanto ela repassa para outras equipes. São muitas coisas que têm que ser feitas. Essa é uma delas, pequena, não é definitiva, não podem achar que estão fazendo isso e estão resolvendo o problema. Porque não estão. Agora, que é um passo numa direção correta, não há a menor dúvida, porque esses caras cobram muito caro e o motor hoje virou uma jogada política. Olha, ouvinte, né? Apesar da falta de nexo em falar olha, ouvinte, já que ele está ouvindo, mas perceba que a gente viveu em 2015 uma situação que beirou o patético, né? De uma das maiores equipes, uma das equipes mais importantes, né, da Fórmula 1, até do automobilismo atual, que é a Red Bull. Ela olha para a esquerda, não tem motor. ela olha para a direita, não tem motor. Ela tenta, mas as opções viáveis que existem no momento são de duas equipes que são não só montadoras, mas são equipes. São, é aquilo que eu já falei, não sei se foi aqui, no outro programa, enfim. É, o show virou tão... São rivais diretos, né? Virou um business tão grande que hoje em dia só fornecer motores não sacia os cofres de uma empresa. Não há mais o marketing pleno apenas de motor. Olha, a equipe ganhou com um motor tal. A importância do negócio é tão grande que a equipe ela tem que se fazer valer como marca, como ela sendo a gestora de tudo. Por isso que a Mercedes está, a Renault está, a Honda já teve, enfim, a Toyota. Elas não vêm mais como apenas motor, elas vêm como equipe. E isso traz para o xadrez, para o tabuleiro do xadrez, uma variável muito importante, porque aí você vai fornecer para o seu adversário. Como que você fornece? Você, é justo, será o fornecimento que a Mercedes faz para outras equipes, que a Ferrari faz para outras equipes? A gente sabe muito bem de casos históricos de manipulação de votos e resultados, inclusive, da Ferrari com a Sauber, né, pedindo para atrapalhar piloto, né, em decisão de título mundial em 97. Então, o motor é usado... O próprio favorecimento interno, né? Exatamente. Então, internamente eles já se tem, enfim, notícias de que se favorece pilotos, né, da mesma equipe, piloto A e piloto B, imagina então para fora, né? Exatamente, é o que eu sempre digo para terminar o comentário. A McLaren pode estar cometendo o fim, ela pode estar dando o passo rumo ao final da sua vida na Fórmula 1, tendo mudado para a Honda. Pode até ser, embora seja um pouco exagerada a afirmação, mas a gente está vendo o caminho que a equipe está indo, está certa, está apontada para baixo, não está apontada para cima. É, mas a justificativa da McLaren ir para a Honda, para mim, é inquestionável. Né? A fala de Ron Dennis, enfim, todo mundo da McLaren que fala, a única maneira de bater a Mercedes é com outro motor, essa frase, eu não vou nem dizer se é ou se não é, porque, né, eu não tenho a prova do tipo de motor que cai na Williams, na Force India ou caía na Lotus esse ano. Mas que a afirmação da McLaren é pura e tem alguma coisa que eles sabem, realmente não dá pra gente questionar. Então é isso, mais motores é mais vida, é mais opções, é mais crescimento. Claro que é um pequeno passo, esse motor vai demorar muito tempo talvez para emplacar, mas que, eu repito, é um passo pequenininho numa direção correta. Olha, a minha opinião é que tudo é política na Fórmula 1. Infelizmente, tudo é política. Isso é uma das graças do esporte, mas também é uma das coisas que a gente lamenta também muito. E é uma das coisas que causam até ter muita notícia da categoria. Mas eu acho que, na realidade, na Fórmula 1 tudo é transitório. E é uma queda de braço enorme. É, tentar mostrar para a Mercedes, somente a Mercedes e para a Ferrari também, até pelo poder de veto dela, que praticamente ela que vetou um preço, um limite de preço para os motores, que eles não têm toda a categoria na mão. A FIA e a FOM ainda podem dar a volta neles. E por isso que tá, vai ter esse motor. O Bernie vai tentar trazer de tudo que é possível de vantagem para esse motor. Com certeza vai vir um regulamento bem engessado para manter o nível da competição, para tentar simular mais ou menos o que acontecia até chegar esse motor novo, que motor praticamente não era um dos pontos de diferenciação entre os carros. E quando não sei se a McLaren ainda vai chegar ao ponto de tempo de ter um motor dominante e conseguir o que imaginava Ron Dennis, que falou que ele queria a dominância da categoria. Eu acho que vai perder o bonde. Mas, a longo prazo, eu acho que vai ajudar a categoria, com certeza, porque do jeito que está, infelizmente, não é sustentável. Com a palavra na moda, não é sustentável o momento. Independente da gente dizer que a Mercedes é competente de ter feito o motor, vamos culpar a competência, tal. Conheço esse discurso, mas tem um limite. O limite é o esporte, o limite é a paciência dos fãs. E esses 2 anos já deu, já, viu? Mercedes, parabéns. Se vir um terceiro ano, não sei o que pode acontecer. Exatamente por isso que Então, o Bernie Eccleston tá se mexendo, porque ele tá vendo que 4 anos disso a categoria acaba, vai todo mundo embora, vai sobrar a Mercedes e as outras equipes, e a categoria vai virar uma DTM, não sei. É um fundo do sombrio que eu espero que não aconteça, nem gosto de imaginar. Mas a Fórmula 1, como eu já disse, já conversei com o Fábio Campos, precisa de equipes de Fórmula 1. Não precisa de montadora, não precisa de empresa que vende energético e tem um marketing enorme. Não precisa de equipes de milionários que acham que a equipe é brinquedo, entendeu? A Fórmula 1 precisa de equipe de Fórmula 1. Que a Williams é o modelo de equipe de Fórmula 1. Que é perfeita, vamos dizer assim. Se só tivessem equipes Williams da Fórmula 1, a Fórmula 1 ia continuar excelente. Mas não é o caso, não vivemos em um mundo perfeito. E vamos torcer, né, cara? Torcer que eles se entendam, pensem no bem do esporte e pensem nos fãs, que é o maior bem que uma categoria tem. Não é, seu Fábio Campos? É o que sustenta o espetáculo, né? Porque é a Fórmula 1 que tanto menospreza, às vezes, a opinião do fã, e isso aconteceu muito mais nos últimos anos do que nos anos atuais. Se eles acabarem, significa que a televisão não vai querer. Se a televisão não quiser, as equipes vão ter menos patrocinadores. Se as equipes tiverem menos patrocinadores, vai ter menos dinheiro. É uma bola de neve, mas o comecinho dessa bola, né? O empurrãozinho dessa bola lá em cima da montanha, antes dela virar uma bola de neve, é o público. Então, é o público que tem que ser trazido pra perto dela, né? Ô Fábio Campos, uma coisa que me deixa... Eu lembro até hoje, me deixa de boca aberta. A Champ Car pagava pra ESPN passar as corridas deles. Você acredita num negócio desse? Chegou ao cúmulo de eles não terem espaço, não terem interesse. E a Fórmula 1 não merece isso, cara. Não é verdade? Não, a Fórmula 1 não chega nesse ponto. Eu acho que ela nunca chegaria nesse ponto. Não, mas você vê como um fundo de poço existe. Não é, Gustavo? É, eles vêm mudando um pouco a mentalidade, né? Nesses últimos anos aí. É, eles têm que melhorar a comunicação com os fãs. Agora, voltando um outro assunto agora que também salvou a categoria, foi a confirmação que a Renault vai voltar à Fórmula 1. Nisso já salvou 3 equipes, né? Salvou a Lotus, que estava, como o Campos já bem disse no começo do campeonato, não conseguiram pagar nem os transportadores, os fornecedores. Salvou a Red Bull, que deu o braço a torcer e vai continuar com os motores Renault. Com outro nome, com o nome TAG, tem fazendo um revival dos motores da Fórmula 1 dos anos 80. E salvou a Toro Rosso, que se a Red Bull vai embora, a Toro Rosso vai embora junto e não adianta, não tem motor para salvar nada. Mas é isso aí, o que vocês acham da Renault? Foi a salvação... Vocês acham que vai voltar com tudo, vai ter que esperar? Qual é o impacto da volta da Renault, hein, Gustavo? Bom, depois de toda aquela discussão e briga desse ano aí, eu acho que o único motor que vai sobrar da Renault para a Red Bull vai ser com um cilindro a menos, né? A gente acabou pagando pela boca, né? Tanto falaram da Renault e no final disseram que iam ficar com outro motor. No final das contas tiveram que pedir arrego sobre a Renault, sobre o motor Renault, né? Eu acredito que agora, espero pelo menos, né? Pela história construída aí durante anos, que esse ano realmente seja diferente para eles, já que eles agora sim estão com um projeto mais ambicioso aí na Fórmula 1, né? Então, consequentemente, acredito que o motor venha a melhorar, tem uma melhora considerável. Campos, qual que é as suas impressões sobre a volta da equipe Renault depois de 2010 que eles foram embora, né? É, 2010 eles ainda eram Renault, né? É incrível como esse entra e sai tá sendo bem forte, né? Nesses últimos tempos, né? A Honda voltou em 2006 oficialmente, né? Era motor, mas voltou como equipe oficialmente em 2006. ficou só até 2008, olha que coisa mais curta, né? 2006, 2007, 2008. Né, se tivesse ficado em 2009, teria talvez colhido um bom fruto. A própria Toyota entrou em 2002, foi embora em 2009, um período um pouquinho maior. A BMW se assumiu como equipe em 2006, ficou só até 2009. Então são períodos muito curtos, né? Aí a Renault ficou até 2010 e já volta também em 2016. É um período relativamente curto, né? Um entra e sai que está acontecendo. Uma falta de estabilidade que é justamente isso. Quando acontece com uma ou outra, a Fórmula 1 sente menos. Mas já pensou se acontece com duas ou três? Se Renault e Mercedes resolverem abandonar daqui a alguns dois, três anos, é o tamanho da pancada que a Fórmula 1 sofre. É o que eu sempre digo, não faz mal nenhum ter montadoras. O problema é estar entregue às montadoras. Você é absolutamente refém. Né, não só politicamente, como da presença dessas equipes na pista, sem elas não sobra quase mais nada. Esse é o problema. Né? Essa questão dos motores da Red Bull é muito triste, eu fico muito chateado, porque tudo bem, a gente pode questionar a condução da Red Bull no caso, isso que o Gustavo falou, né, as brigas públicas, mas a Red Bull deveria ter o direito de trocar de motor, se ela não está mais satisfeita, embora ela tenha um contrato com a Renault para 2016, já tinha, né, desde o começo da briga, o contrato para 2016 já existia. Houve o que parece que houve é uma adaptação de alguns termos desse contrato, aí esses detalhes de nomenclatura, né, essas coisas bobas que tem muita gente se achando uma maravilha, olha, Tag Heuer, que bonito, isso é uma maquiagem boba, né, o fundo de tudo é que a Red Bull não encontrou o motor, e vai ter que correr com um motor que para ela não é o mais adequado. Então é muito triste, é muito chato, faz parte disso que a gente falou das poucas opções que elas têm, né, Gustavo? Desculpa te interromper, só não sei se está por dentro do assunto, mas esse envolvimento da TAG tem a ver com o Mansur Orjé também? Olha, tinha na época da McLaren, agora eu não sei, porque houve um racha, né, com a McLaren, parece que houve um desentendimento, né, político entre eles lá dentro. Mas o que eu lembro é a TAG era dele, né? Então, o Gustavo, eu dei uma pesquisada. A TAG era do Mansur, um dos braços do grupo TAG. Tem o TAG Automóveis, TAG Aerodinâmica, TAG Engenharia. E o relógio era uma das partes da TAG. Só que em 98 eles venderam para um grupo de luxo que chama Louis Vuitton, Monet, Chandon. E foi vendido por 700 milhões de dólares na época e separou do grupo TAG do Mansur Jet. Então já era uma empresa diferente, vamos dizer assim, que tinha o nome TAG Heuer. E parece que até o Ron Dennis brigou com o dono lá do... E por isso que é um dos motivos da saída da TAG. E só que o Louis Vuitton... Não, eu falo a TAG da parte de preparação, parte automobilística, que era a mesma que preparava os Porsche da McLaren, né? Motores Porsche. Então, eles separaram em 98 o relógio, o patrocínio vai ser do relógio, e a TAG Engenharia não tem nada a ver com isso. É mais uma jogadinha de marketing. O que eu falei, maquiagem, é só maquiagem. A Red Bull não vai poder ostentar o nome Renault na sua carenagem, nas suas logomarcas, né? Então tem que dar um nome pro motor, né? Que nem era Sauber Petronas, o motor era Ferrari. Exatamente, exatamente. Era Petronas. Ou a Prost Acer, que o motor era Ferrari, mas eles deram o nome Acer, que era a fábrica de computadores. E por aí vai, é só... nomenclatura, para colocar o comercial nos nomes oficiais da Fórmula 1 lá, de jeitinho mais legal. Né? Aí, a pergunta que fica é, a Red Bull vai ser competitiva? Essa aqui é a grande pena que a Fórmula 1 pode sofrer, que talvez as pessoas não estejam parando para pensar. Né? A Red Bull pode ser competitiva ou pode não ser. Né? Como é que vai ser? A gente está acabando de falar dessa questão de quanto uma montadora é capaz de fornecer realmente a mesma unidade dos seus motores para uma cliente. Como é que vai ser? Depois de, como o Gustavo bem lembrou, de tanta briga. Será, a Renault agora está de volta como equipe, o que é ruim para a Red Bull. Então, o quanto a Red Bull vai ficar para trás nessa briga, o que é lamentável, porque uma equipe a menos, e a Fórmula 1 precisa de equipes lá na frente, né, para desafiar a dominação que existe hoje. É, não, e também um caso interessante é que confirmou que a Toro Rosso vai andar com o motor Ferrari. Você já pensou? O motor Ferrari continua melhor que os motores Renault? E a Toro Rosso começa a andar na frente da Red Bull por causa dos motores? Cara, vai ser complicado. E outra coisa que estão dizendo é que a Jumbor vai pegar os motores Renault e vão preparar do jeito que eles querem. Eles vão lá, vão pegar o bloco Renault, vão pegar a parte que a Renault vai dar e eles vão modificar para melhorar o motor. Será que vai dar certo isso aí também, cara? É, vai ser, são dúvidas para o ano que vem. Isso eu não sei se é possível, Ayrton. A informação que eu tenho, até da imprensa internacional, é de que isso não é permitido pelo regulamento. Um mesmo motor não pode ter dois desenvolvimentos diferentes. Né? Se é que o ouvinte está entendendo que eu estou usando a palavra no plural, no sentido de que você não pode dar um motor e cada um trabalhar o mesmo motor de maneira diferente. Tem que haver uma uniformização por parte da fábrica, o motor tem que ser sempre homologado, ele vai ser sempre vistoriado, tem aquele selo, aquele lacre para a questão do tokens. Então, isso aí, se acontecer, vai ter que mexer alguma coisa de regulamento. A minha informação é que isso não pode ser feito. Você pode até ter alguém para cuidar da parte logística do motor, enfim, substituição de peças. Agora, não pode desenvolver, a Red Bull não pode, por regulamento, desenvolver sozinha, independente da Renault. Aí agora eu vou ficar ainda mais na suposição ainda. Já pensou, cara? Aí a Red Bull consegue uma autorização especial, consegue melhorar o motor Renault melhor que a Renault, e a Renault entra com um recurso contra a Red Bull. Nossa, cara, o negócio vai ficar uma loucura total. Mas eu confio que a... Mas é muito difícil, né, Wayne? É muito difícil. Eu acho que se a gente... Hein, Gustavo, se a gente for parar pra pensar, por mais que a Ilmor tenha competência, se fosse a Cosworth, é muito difícil você desenvolver mais o motor do que uma gigantesca montadora que tem todo o know-how, que foi quem criou, que sabe as nuances técnicas do motor, que sabe as deficiências claramente, que sabe o potencial. É muito difícil você conseguir superar uma outra montadora em termos de desenvolvimento. Historicamente, eu não lembro de isso ter acontecido. Mas é uma questão de probabilidade, né? Mesmo que seja remotíssimo se acontecer, com certeza. Afinal de contas, o cara que projetou o bloco, o cara que projetou tudo, tá lá dentro da fábrica, né? Tá desenvolvendo junto, tá dando sangue pra desenvolver. E o cara tem um planejamento. Ele tem muito mais, né? Eles têm muito mais recursos, né? Enfim, é complicado. O cara tem um planejamento dele já, né? Ele faz alguma mudança ou ele faz o desenho pensando lá na frente, né? Então, não é uma coisa de fazer em cima da hora, né? Cai na mesma questão da Cosworth, né? Cosworth tem tradição, tem uma competência inquestionável, mas eles, frente a uma montadora, a Cosworth não tem muita chance, não tem chance de desenvolver o mesmo tipo de equipamento ou melhor do que uma montadora. Agora, o Carlos Ghosn, né, o presidente da Renault, ele não garantiu a presença, que vão manter os pilotos que a Lotus fechou para 2016, né? O Pastor Maldonado e o Jonathan Palmer. É Jolyon Palmer, sempre falo o nome do pai. Jolyon Palmer. Será mesmo? Quem seriam os pilotos? Ainda mais agora que o Maldonado, o Maduro caiu, né? O Maduro caiu e vão mudar lá o... Caiu Maduro. E vão mudar lá o sistema da PVDSA, vão mudar o comando do país. Será que vão manter a grana gasta? E aí? Cara, vai ser complicado isso aí. Ainda vai ter discussão. O que vocês acham? Diga, o pastor, eu acredito que fica mais esse ano ainda. Você acha que o pastor... 16. O dinheiro já caiu na conta e é garantido. Você acha não, que... eu tô dizendo isso, a axiologia, tá? É a axiologia. Eu acho que... Eu acredito que ele, ainda esse ano... Eu acredito que ele ainda consiga, digamos assim, pelo trabalho que ele já tinha feito em termos de contrato, eu acredito que ele consiga ainda esse ano. Aí ano que vem, a Deus pertence. Né? O Jolian, você acha que tá, já era. Esse aí já não tem lugar mesmo. Esse aí, bom, eu não conheço, não sei como é que estavam as tratativas, não tava por dentro das tratativas deles, da Lotus, né? Mas eu me atenho mais à questão essa do Maldonado. E você, Campos? Do Joy, eu realmente não sei. E você, Campos, o que você imagina que possa acontecer? Olha, por mais que a gente não tenha o conhecimento detalhado dos contratos, a gente sabe que existe um contrato e a gente sabe que o contrato do Maldonado é muito forte em termos financeiros. E a questão não é essa de ter trocado a política do país, enfim, existe um contrato a ser cumprido. Isso aí, independente de existir um presidente da República, o país pode mudar até de nome, mas existe um contrato e se quiser romper isso é uma briga desnecessária, eu acho, desnecessária, talvez, não sei se é a palavra correta, mas é uma briga que eu acho que a Renault não vai comprar, essa briga, né, Gustavo? Essa história da questão do patrocínio dele, questão de recursos, ano passado já tinha sido definido que a PDVSA ela ia diminuir consideravelmente o investimento no esporte em patrocínio, né? Tanto que, se eu não me engano, o Viso ficou, não me lembro se o Viso ficou sem, ele ficou fora da Indy, vai ficar fora da Indy, uma coisa assim. Então eu acredito que ele já tenha pautado esse contrato dentro dessa realidade, né? Então por esse motivo eu acredito que ele não, que ele ainda consegue, pelo menos um ano ele consegue se manter. É, vale lembrar que era uma equipe que estava negociando com uma equipe com o Pires na mão, né? Então até se a própria petroleira venezuelana falasse vou pagar menos, nem a Lotus tinha muito como rebater, porque, né, a situação financeira é caótica da equipe. Agora isso é importante colocar, né? A longo prazo, sim, eu acho que aí a carreira do Maldonado já tem um final praticamente, um martelo praticamente batido, porque aí sim, a longo prazo a gente sabe, até por causa da crise do preço de petróleo no mundo, que é uma discussão mais ampla, mas que é a realidade, a gente sabe que que o que está acontecendo economicamente na Venezuela hoje em dia, que é um desastre, isso é evidente, vai acertar tudo que a empresa faz externamente, em termos de publicidade, porque o Maldonado é mais, nada mais, nada menos que uma verba do departamento de publicidade deles. É claro que isso aí vai andar para trás e não vai ter como se sustentar. Agora, para 2016, tem um contrato, não tem como, é o que eu falei, por mais que a gente não tenha conhecimento dos contratos, a gente sabe que o que o Julian Palmer leva é infinitamente menos do que o que o Pastor Maldonado leva. Eu acho que a Renault, eles devem estar doidos para ter os seus pilotos, né? Porque uma montadora pegar dois pilotos, uma montadora francesa pegar um piloto inglês, já não deveria ser normalmente a preferência. E pegar um piloto que não tem uma imagem tão forte assim no mundo da Fórmula 1, que é o Maldonado, eles devem estar doidos para ter lá os seus francesinhos, colocar lá os seus as feras que vêm da World Series, por exemplo, né, ou de outros campeonatos que tem bons pilotos franceses por aí, mas eles vão ter que se segurar. Eu acho que em 2016 eles vão acabar tendo que engolir e aí depois muda tudo, né? Tipo o Julian Ocon, se não me engano, né? Esteban Ocon, Esteban Ocon, que é um bom piloto. Não, mas embora ainda acho muito cru pra Fórmula 1, mas é um bom piloto. O Ocon, ele... Sim, eu quis dizer só o tipo... Não, sim. Diga, Wellington. O Ocon, ele virou piloto Mercedes, oficial Mercedes. Pois é. Não vai estar na esfera da Renault. E quanto ao Maldonado, eu acredito que deve ter alguma cláusula que eles conseguem liberar o Maldonado. Talvez devolver o dinheiro que ele pagou. Devolve, que nem pré-contrato. Eu acho difícil. Eu acho difícil que haja uma... Acho difícil que seja simples assim, uma cláusula com tantos valores envolvendo um patrocínio tão grande assim. Certamente as cláusulas protetoras da imagem da empresa devem ser bem fortes. Não, porque E sem falar que não seria um confronto inteligente de se fazer, até porque se eles forem pegar pilotos agora, eles até tem alguns pilotos ex-Fórmula 1 que estão aí no mercado e tal, mas eles, independente da fama do Maldonado, é um piloto experiente, é um piloto que pode ser confiável no ponto de vista de para desenvolver e tal. Eu acho que não teria muito... Não seria uma briga inteligente da Renault agora. É, e o que mostra que essa briga toda, né, muito dessa essa compra, a gente vai encaixando as peças do quebra-cabeça, né? Essa compra da Renault, da Lotus por parte da Renault, é uma coisa tão tardia que é evidente que vem na esteira da briga com a Red Bull, né? O que me faz temer mais ainda pelo futuro da Red Bull, né? Da Renault ter chegado num ponto e falado, então, peraí, então já que nós não vamos trabalhar com esses caras, né, vamos entrar nós no negócio, né? Vamos voltar a ter a nossa equipe. Isso me parece cada dia mais claro e evidente, porque você não entra na Fórmula 1 de uma maneira tão tardia. E o ouvinte pode estar pensando, mas por que tardia? Porque o projeto de um carro, ele começa, na pior das hipóteses, em junho, julho. Né? Então a Renault já entrar agora é uma coisa muito tarde. É, já não dá tempo de você criar um carro. Né? Se uma equipe quiser agora abrir a sua planilha, vamos falar assim, como se fosse ainda as coisas feitas à mão, né? Mas se abrir a sua mesa de arquitetura e for desenhar o carro do zero, esse carro não sai do papel antes de 2017, porque demoram-se muitos meses para projeto, verificação, estudos, desenho, análise, aerodinâmica, motor, chassi, enfim, todas essas milhares de variáveis. Então, é muito tarde para a Renault entrar, o que nos leva à conclusão. Só entraram tarde assim, e é por isso que tem que engolir Julian Palmer e Pastor Maldonado, que a Lotus, ela tinha que tomar uma decisão, ela não podia ficar, né, sem saber o que ia acontecer com ela. Ela não tinha certeza da compra. Então, compraram agora, justamente porque a coisa com a Red Bull se arrastou. Não, mas uma coisa que a gente também pode, que a gente pode até falar em favor da Renault, é que a Renault conhece muito bem a equipe, né? Era a equipe deles há um tempo atrás, então, eles conhecem a estrutura, eles conhecem tudo, praticamente. Eles voltam à fábrica que eles abriram, né? Que é em Winston, na Inglaterra. Eles abriram lá, né, a fábrica. E na realidade, também, o que acontece é que os motores e o chassi são fabricados em lugares diferentes, né? Então, a Renault já tem um controle do motor, eles já sabem o que eles têm de motor, e a equipe, eles sabem a estrutura dentro da equipe, vão ter que reestruturar um pessoal, vão ter que dar uma melhorada, mas é uma equipe que não é mais segredo para eles. E outra coisa, a Renault podia ter comprado a equipe antes, se fosse uma coisa realmente estudada e planejada. Se a Renault compra a equipe com a antecedência necessária, né, avisa no começo do ano, ela certamente teria um ano inteiro ali para observar, digamos assim, ali de soslaio, como diria o outro, de canto de olho, o motor Mercedes. Passar um ano inteiro observando muita coisa do motor Mercedes. Claro que essas coisas não são fáceis de se... Mas é claro que uma coisa ou outra se pesca quando você está ali dentro da equipe. Né? Nem isso eles vão poder fazer. Claro que deve existir algum banco de dados que eles vão se espelhar, enfim. Alguma informação eles devem estar ganhando com isso. Mas se fosse com antecedência, eles podiam estar lá dentro da equipe vendo o desempenho de um motor que é o mais forte hoje da Fórmula 1, né? que deixa a Lotus para agora ser o motor, evidentemente, Renault. É, para a Honda não adiantou, né? 2014 todinho. É, que a Honda parte do zero, né? Não é o caso da Renault, a Honda partiu do zero. É. Mas que bom que a Renault voltou, porque eu acredito que a montadora, que até que a Ford era... Você acabou, né, de espizinhar as montadoras aí, senhor? Não, mas tudo bem, mas dá o braço a torcer. É a equipe que mais teve... Eu acredito que teve mais envolvimento com a Fórmula 1 em muito tempo. Porque eu, por exemplo, no alto da minha ignorância pré-internet, o que não faz a diferença é um título mundial, né, cara? Eu, quando soube que a Renault teve uma equipe no final dos anos 70, final dos anos 80, eu já conhecia a Fórmula 1 há um tempo, entendeu? Eu falava o quê? Os cara tinham equipe na Fórmula 1, sabe? Foi uma surpresa... pra mim, muito grande. E ao mesmo tempo que eles saíram da Fórmula 1 durante o tempo, tal, eles logo voltavam. E quando eles saíram em 86, eles voltaram na Williams em 89. Aí saíram em 97, mas voltaram em 2000 com a Benetton, entendeu? Eles nunca cortaram assim, o cordão umbilical tão grande assim com a Fórmula 1. Diferente da Mercedes. A Mercedes ficou muito tempo fora da Fórmula 1 e tal. A BMW... Então, do automobilismo, né? Do automobilismo, é. E a BMW também foi uma vergonha na Fórmula 1. 3 anos. A Toyota também. A Honda também ficou muito tempo fora. Voltou. A Honda aí também é uma... Vamos dizer assim que é uma equipe também que não consegue ficar muito fora da Fórmula 1 também, não. Porque entraram nos anos 60... voltaram com os anos 80 com a Spirit, com a Williams, foram embora em 92 a McLaren, Mas em 97 já tava de novo correndo a Fórmula 1 de novo, né? Nunca conseguido ficar muito tempo longe. E... Mas hoje em dia, como a gente já cansou de falar, a montadora a gente tem que ficar com o pé atrás, né? Não tem que dar muito poder para elas, porque senão vira uma faca de dois gumes. E tem novidade para o ano que vem também, né? Que eu acho que essa vai ser muito interessante. Vai agitar o ano que vem. O pessoal vai ser um dos assuntos mais discutidos, né, durante o final de semana. Que vai ser essa regra de três tipos de pneu para o final de semana e o pneu de classificação. Vai ter o pneu mega macio, extra macio, super ultra macio, vai ser roxo. Como que você viu a novidade aí, Gustavo? É, vai ser um tempero a mais, né, na classificação com esse pneu aí, mas vai trazer um tempero aí a mais na classificação, com certeza. A gente pode esperar aí um desempenho de tempo aí bem, eu acredito, né, que bem diferenciado aí do que a gente vem acompanhando. E é isso aí. Bem, que vai ter um certo sigilo, né? As equipes vão esconder as escolhas das outras equipes até o final de semana. Vai ser um negócio meio poker. Vai ser legal isso aí também, né? O pessoal vai ficar supondo que tipo de pneu vai cada equipe. Ei, Campos, você viu essa? Não, explica melhor, né? Porque eu entendi essa questão do poker aí. Você falou que eles vão... Exatamente. Eles têm que largar com o pneu do Q2. Então qual é o poker? Não. O poker vai ser antes do final de semana. As equipes vão escolher os três tipos de pneus e não vão poder... Vão comunicar a Pirelli. Por exemplo, a Pirelli vai falar: olha, esse final de semana vai ser o duro, o médio e o macio. E vocês vão ser obrigados a andar com o duro, que é a minha escolha da Pirelli. Agora, esse macio, essa macio ou mais um duro vai ser a escolha de vocês. E as equipes vão informar a Pirelli quais são o número de pneus dos tipos, dos três, que eles vão querer. E eles só vão receber no final de semana. Só que a Pirelli obrigou eles a não falar pra ninguém, não divulgar que pneu que eles escolheram, entendeu? Pra Pirelli. Pra deixar uma outra equipe no escuro, entendeu? Pra ninguém saber qual foram as escolhas. Só vão saber as escolhas quando eles foram pra pista. Ninguém vai fazer uma... Ninguém vai conseguir mais, vamos dizer, copiar uma estratégia de um piloto ou outra. Vai ser um negócio bem, bem poker. Vai ser muito legal. Mas uma coisa que é importante a gente deixar claro é que não são todos os pneus disponíveis em todos os finais de semana. Só para deixar claro para o ouvinte, ainda vai haver uma escolha da Pirelli de dois compostos base, né, que vão ter que ser usados. As equipes vão ter três pneus, mas elas vão ter que usar dois, né? Obviamente, aquela regra durante a prova, né, de ter que trocar o tipo de composto, ela ainda existe. Então as equipes vão ter essa... Não vai ser... Uma equipe não vai correr de super macio e médio e a outra de duro e super duro, se é que vai existir esse pneu em algum momento. Existe os dois compostos base e o composto alternativo, né, que também vai entrar no jogo. O que é interessante, talvez seja interessante, né, é que essa questão pode ser feita por piloto. Então uma equipe pode diferenciar a sua escolha por piloto. Por exemplo, o Pérez pode escolher alguns jogos de composto, o Hülkenberg outro, o Vettel pode escolher que vai usar dois no final de semana e o Raikkonen outros dois, enfim, entre os três permitidos. Por isso que eu estou falando, não vai ser tão livre assim entre os cinco, e isso vai ser enviado para a FIA, enfim, eles vão fazer essa escolha com uma antecedência, né? Não é isso, Hélio? Está certinho? Exatamente, mas vai ser assim, Campos, as equipes vão ter que receber pelo menos dois pneus de escolha exclusiva da Pirelli. Por exemplo, a Pirelli vai falar assim: o pneu duro é obrigatório vocês usarem. Então eles vão ter que pelo menos dois pneus duros vão ter que usar. Um pelo menos no treino livre e um na corrida. Não precisa necessariamente classificar com eles. Se eles quiserem, por exemplo, fazer duas paradas, usarem o pneu duro uma vez, que é o da Pirelli que eles têm que usar na pista, e os outros dois de escolha deles, pode ser, entendeu? Não tem mais a necessidade obrigatória é usar um composto da Pirelli na corrida. O resto de escolhas deles, eles poderiam escolher qualquer um pra compor a estratégia. Então vai ficar muito mais livre, e exatamente essa entre pilotos também. Uma coisa que eu acho que vai ser muito interessante é que não vai ter mais aquela obrigatoriedade da equipe usar um pneu que ela não se entende, por exemplo, ou não se adapta bem ao carro. Ela vai poder tentar... Pode acontecer. Como ela vai fornecer dois bases, esses dois bases podem não ser os ideais para uma determinada equipe. Não, mas o outro ainda vai ter mais uma terceira opção, entendeu, Campos? Sim, ela pode escapar um pouco. Ela tem que usar um desses dois que a Pirelli fornecer. Né? Um desses dois. E só uma coisa para deixar clara também. O pneu mais macio do final de semana pode ser usado no Q3. Independente de qual equipe vai escolher, dos três, enfim. O mais macio é liberado pro Q3. Não quer dizer que é o roxo, que é o super macio, que é o super, super, hiper macio. Não é necessariamente ele que vai disputar os Q3. É o mais macio do final de semana. Então, por exemplo, se o final de semana é o amarelo, né, que é o macio, o branco, que é o médio, e o duro, que é o laranja. Ah, entendi. São esses três, eles andam no Q3 com o amarelinho, que é o mais macio dos três. Então, só para deixar claro, o roxo ele vai vir em algumas corridas, preferencialmente de rua, né, nesse começo. Mas esse ultra macio, será que vai para corrida também? Rua talvez vá. Na rua a informação a gente pode ir, porque vão ter três compostos para as equipes, então elas podem escolher o roxinho. Roxinho é bonito, né? Legal, um jeito carinhoso de chamar o pneu. Mas elas podem escolher o roxo. Mas o ultra macio para corrida é suicídio. Exatamente. Não, numa pista de rua vai não. Vai dar três voltas, acabou o pneu. Não, numa pista como Mônaco não. É um asfalto de rua, é um asfalto que não consome pneu. Dá pra fazer ali umas 15, 20 voltas, eu acredito. Não acho que num circuito normal, sim. Claro, não vai ser viável, mas. O legal como ela tá falando que vai ser. Vai levar isso aqui pra rua. Peraí, pode que... anotar. Asfalto de rua. Asfalto de circuito de rua é uma coisa completamente diferente de asfalto de pista, né? De material. Mas depende da temperatura, né? Se esse pneu vai só para o circuito de rua, pode ter certeza que ele pode ser usado. Se ele não puder ser usado na corrida, gente, vocês já estariam sabendo. Evidentemente, já seria comunicado para o mundo que o roxo não poderia ser usado para corrida. Se ele pode ser usado para corrida, é porque... Gente, os carros fizeram esse ano, no ano retrasado, se não me engano, quase metade da corrida com o pneu vermelho em Mônaco. É uma pista que não consome pneu nenhum. O problema lá é aquecer o pneu. O problema é o contrário, é aquecer o pneu. O legal vai ser assim, né? Já pensou o cara em Mônaco? Sai com ultra macio pra corrida. Aí dá 5 voltas, para, coloca o mais duro, por exemplo, o médio, e termina a corrida com o médio. O resto da corrida toda. Vai ter umas escolhas assim, bem, bem louca mesmo. Eu tenho um pouco de pé atrás com essa regra, porque eu acho que ela pode trazer para a Fórmula 1 estratégia demais. Estratégia em excesso, as equipes, como elas buscam a eficiência máxima para ganhar o seu melhor resultado, quando elas perceberem que a estratégia vale mais do que a ação na pista, vai virar um jogo de puramente estratégia. Eu temo por isso. Eu temo que essa questão dos pneus seja tão forte que, né, o piloto pense muito mais em brigar no box do que na pista. Esse é o meu pé atrás com essa regra. Uma observação, eu vejo assim também, dentro desse ponto aí que tu falou da questão da estratégia. Eu acredito que, independente da liberdade de escolha aí de compostos, pela qualidade técnica das equipes, eu acredito que todo mundo vai ir praticamente pro mesmo lado, na real. Mesma escolha. Então, uma coisa que o Campos falou é realmente, às vezes a estratégia atrapalha muito a corrida, mas demais. A gente viveu aqueles anos, né, Ed? Você se lembra? Os anos 2006, 2005... 2005 até não, porque ali foi aquele ano do pneu único para a corrida inteira. Mas 2004, 2007, a estratégia era preponderante, mais do que as ultrapassagens. Não, mas teve o caso extremo e pior foi o que aconteceu na DTM. Tinha piloto que parava na primeira volta para ir por último, para ter pista aberta, para abrir, e ficava lá, em último, dando volta rápida, descontando do pelotão. Você só via que o cara ia ganhar quando todo mundo fazia as paradas normais e ele deixava a última dele pro finalzão e ele ganhava a corrida sem ultrapassar ninguém. Eram duas, você lembra? Que dentro de uma corrida de uma hora eles tinham duas paradas pra fazer. Tinha piloto que fazia quase em duas voltas seguidas. Você tem razão. É, e você só viu o vencedor quando todo mundo terminava as paradas e você falava, pai, onde esse cara correu a corrida toda? Aí eles começaram a fazer a janela pra obrigar os caras a parar no mesmo momento pra se encontrar na pista. Que era horrível. Olha aqui, É, não, e aí aquele. A DTM tinha uma transmissão daquele gráfico que ficava no cantinho esquerdo da tela, que ali, ali passou a indicar quem já tinha parado, quem já tinha feito a primeira ou a segunda parada, para que o telespectador tivesse uma noção, né, do que estava acontecendo. É, e a Fórmula 1 até copiou. Os desenhos, até o Q1, Q2 e Q3, eles copiaram a DTM. Mas. Não, a DTM copiou deles. A DTM fez depois o Q1, Q2, Q3 e Q4, inclusive, que tinha, depois das três fases ainda tinha um shootout entre os quatro melhores. Não, mas era demais, cara. Eu me esforçava muito pra gostar da categoria, cara. A gente se esforça demais. Hoje você não se esforça mais? Não, me esforço, mas teve tempo que era horrível. Me esforço. Gostei do... Não, eu me esforço, eu continuo fazendo o sacrifício. Não, mas naquele tempo era difícil. Mas, quanto àquilo que eu falei sobre as comunicações, aqui tá descrito aqui no site do Auto Racing, as equipes deverão fazer as suas escolhas no máximo do tempo máximo definido pela Pirelli, por exemplo, um mês antes. Elas devem comunicar suas opções às equipes e à Pirelli para a FIA, que informará à Pirelli quantos pneus deverão ser produzidos. A FIA vai juntar lá, vai contar o que cada equipe pediu, vai mandar na Pirelli, a Pirelli vai produzir. As escolhas das equipes para cada carro serão mantidas em sigilo até duas semanas antes de cada corrida. Se alguma equipe não cumprir o prazo, a definição será feita pela FIA. Quer dizer, todo mundo vai avisar a FIA sem saber a escolha dos outros. De repente a FIA vai lá abrir, vai mandar e falar, olha, McLaren pediu isso, a Ferrari pediu tais pneus, a Mercedes pediu 10 pneus. Aí todo mundo vai começar a imaginar como que vai ser a estratégia de cada um. Sem poder mudar muito, porque eles já escolheram seus pneus, né? É, exatamente, é igual faz a MotoGP, né? Na hora que libera a informação, é a hora que já não dá mais pra mudar, é a hora que as motos já estão quase pra largar, é a hora que a televisão solta a informação dos compostos, vai ser mais ou menos isso, embora com algumas semanas. Agora, eu mais uma vez coloco aqui a minha preocupação, a chance de a equipe fazer dois pilotos irem pra dois caminhos diferentes vai ser enorme, vai ser muito grande essa chance. E aí, esses pilotos da mesma equipe em algum momento vão se encontrar na pista? É uma coisa pra se pensar. É, eu acho legal, cara, vai criar aquela coisa que eu já falei muito, que é a dita variável. Tá precisando muito a Fórmula 1 criar variável pra poder, né, a gente ver um pouquinho de ação na pista, ação na categoria, né? Mas eu acho que não, Elton. Eu acho que a gente tem que pensar que não é qualquer pneu que dá certo em qualquer pista. Então não adianta a gente achar, de maneira até torcedoramente, se é que existe essa palavra, que nossa, uma equipe vai fazer uma loucura numa pista. Não adianta. Vai uma pista como a Malásia, não existe como correr com os compostos mais duros. Só para dar um exemplo, como não existe em Mônaco também. Então nenhuma equipe vai fazer loucura. Elas vão tentar otimizar a sua estratégia, às vezes diferenciando um pouquinho aqui, outro ali. Eu não acho que vai haver uma variação de forças e eu me preocupo muito em a equipe ter um piloto mal e o outro piloto muito bem e esses pilotos jamais se encontrarem. Haver uma separação até forte demais. Mas enfim, fica aí apenas uma pulga atrás da orelha. É, eu sou otimista. É, eu acredito que a coisa vai convergir, entendeu? Eu acho que vai essa questão, essa liberdade aí, na verdade, vai todo mundo convergir pro mesmo lugar. Com raríssimas exceções aí, em questões de equipe X não se adapta ao pneu tal, então eles procuram mais um composto X, mas de via de regra eu acho que vai convergir todo mundo pro mesmo pneu, mesma escolha. Eu acho que não vai haver tanta loucura assim como as pessoas estão achando, não. Eu acho que vai dar mais opção para as equipes. Se tivesse uma opção dessa, por exemplo, com a Mercedes de Singapura, talvez eles tivessem encontrado um outro caminho. Eu acho que vai dar mais opção, vai dar mais embaralhada e vai dar um momento de conversão, com certeza, mas eu acho que se o seu carro não combinar muito com o tipo de pneu, você vai ter umas opções maiores. Por exemplo, a Mercedes ainda com uma das equipes que ainda batem a cabeça com consumo, e tem muita equipe que consegue conservar mais pneu, a Ferrari, a Force India, e eu acho que vai dar pra dar uma embaralhada, alguma equipe que tá um pouquinho perdida vai poder achar mais um. Mais, vamos dizer, mais performance no carro, vai dar uma. Ainda mais que cada vez mais a Fórmula 1 tá com, fazendo controle, controle de pressão de pneu, controle de uso de pneu, sabe? Um pouquinho de ar livre, de espaço para os engenheiros, eu acho que é bem-vindo. Mas é questão de gosto, de é que nem eu também já falei, né? Às vezes uma ideia é boa, às vezes uma ideia a gente acha que não é boa e dá certo. É só na prática que a gente vai poder avaliar de forma mais global. Não é mas só... eu vou tentar cravar aqui, eu acho que não é uma boa medida. Posso, tomara que eu quebre a cara, e eu já quebrei a cara aqui no Fórmula Full, né? Haja vista aí a última prova da NASCAR, que muita gente pegou no meu pé. Mas essa eu torço para estar errado, mas eu acho que é uma daquelas medidas num sentido... dá uma elasticidade um pouco forçada que... Enfim, vamos ver, tomara que eu esteja errado. Eu sempre, quando eu tô pessimista, eu torço para estar errado. Exato, é isso. Boa definição, boa, gostei da frase, uma frase muito bonita. Repita a frase, por favor. Isso, mas... sempre quando a gente tem um pensamento que eu tô pessimista com algo, eu espero que eu esteja errado. Linda frase. Daniel Gimenez, se estivesse aqui, estaria emocionado, não tenho a menor dúvida disso. Melhor contornar ou achar que eu não pensei, que eu achei que ia pensar. Aquela sua também foi de quebrar as cabeças, viu? Bom, depois a gente falar aí dos pneus, vamos falar sobre Lewis Hamilton, o tricampeão, que para Fábio Campos é mais bonito ser tricampeão do que tetracampeão, pentacampeão. A sonoridade para ele é tudo, é mais do que os títulos. Então falamos do tricampeão que está... Direito de resposta depois, hein, sem o apresentador. Que está com muitos tricampeões, um panteão de tricampeões inesquecíveis. Eu não sei se ele vai estar ainda no futuro, eu acredito que sim. Um dia Lewis Hamilton vai ser chamado de uma lenda da Fórmula 1, realmente. E vamos falar do estilo de vida dele, né? Nessa mídia aí de internet, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter. Você consegue se inundar com notícias. E Hamilton usa essas redes sociais muito bem, tanto para mostrar os seus talentos musicais, a sua vida de bon vivant. E também acontece o inverso, né? As suas brigas, os seus problemas, os seus acidentes de carro. Ou uma coisa bonitinha, o Roscoe também, ele mostra. E muitos especialistas em Fórmula 1 diz que esse modo de vida do Hamilton é excelente para a categoria. E aí, vocês concordam? Discordam? Fala, Gustavo. Cara, eu acho que o pessoal força um pouquinho em cima, apesar dele também não poupar, né? O Hamilton é um cara que gosta de viver a vida, digamos assim, né? É um pouco demais a exposição que ele tem, óbvio que vai atrair, vai o nome dele é instantaneamente associado à Fórmula 1, com certeza isso traz alguns benefícios. Mas eu acho que é um pouquinho demais, até já passou um pouco da cota, né, essa super exposição. Mas com certeza isso acaba sendo motivado também pela imprensa não especializada, imprensa especializada e não especializada também, né, que aí a gente entra também no campo de fofocas e notícias de celebridades. Mas um benefício do marketing, ele vai sempre trazer, com certeza, por essa associação que ele faz aí que se faz automaticamente, né, o nome dele com a Fórmula 1. E aí, Campos, o que você acha da vida louca do Hamilton? Eu não acho nada. O que ele faz fora da pista não me interessa, como não me interessa de nenhum piloto. Eu acho que o que eles fazem na pista é que acaba refletindo pro público, né? Eu acho que toda a mística que se tem em volta do Kimi Raikkonen é muito pelo jeito dele dentro da pista, né? De dar entrevista, ou de não dar entrevista, ou de não falar, ou do uso que ele faz do rádio, né? O que esses caras fazem fora da pista não vai diminuir ou aumentar a Fórmula 1. Talvez possa transformar um piloto mais ídolo, né? É, de Mas é dessas tietezinhas, essas pessoas que gostam mais de tirar foto do que de ver corrida. Quem é fã de automobilismo pleno não tá nem aí porque o cara faz fora da pista ou não. Isso pra mim não faz a menor diferença. Só deixar claro a questão do tricampeão, que eu falei que a sonoridade do termo em português, não tô nem estendendo isso pro mundo da Fórmula 1, não. No Brasil, tricampeão do mundo, pra mim, tem uma mística, e eu até já disse, por causa dos tricampeões do mundo, todos eles são místicos, né? Lauda, Piquet, Senna, Brabham, Stewart, todos esses caras têm uma história muito forte, todos eles têm uma personalidade, uma mística em torno da personalidade deles mesmo. Então, tricampeão do mundo é uma coisa forte, soa mais forte do que tetracampeão, mas é claro, só pro ouvinte não jogar pedra no seu aparelho de telefone, ou onde quer que esteja ouvindo o podcast, claro que ser quatro vezes campeão é melhor do que ser, mas a brincadeira é com a sonoridade da palavra, né? Um tricampeão do mundo é algo que para mim é um hall dos campeões, que é realmente uma grande diferença para o bicampeão do mundo, né? Que a gente também tem grandes bicampeões, mas é um salto, parece que de dois, três títulos, o piloto que passa de bi para tri. Ô Campos, e isso que eu ia falar, sim, cara, pra mim, o maior místico fora do Senna, eu acho que até um pouco pra mim mais que o Senna, é o Jim Clark, que é um bicampeão, cara. É um bicampeão, é verdade. E o Jim Clark é um cara que só um fã hardcore se mergulha na vida desse cara, e cada vez que você mais lê sobre ele, mais se escuta sobre ele, você fica de boca aberta. Clark. E o Graham Hill, são dois também que são geniais. Graham Hill talvez é um dos maiores pilotos da história, sem dúvida, do mundo, porque é o cara que ganhou Le Mans, é o cara que ganhou 500 milhas de Indianápolis. Só isso que o cara fez, né? Ele foi campeão do mundo, ele ganhou o Grande Prêmio de Mônaco. Ganhou o Grande Prêmio de Mônaco 5 vezes. Do Jim Clark. Não, mas dizem. Não, não, mas o Jim Clark é um gênio, é um deus das pistas também. É um piloto que talvez tenha menos imagens. Talvez exista menos imagens do Clark até do que do Fangio. E olha que o Clark é pós-Fangio, mas é um cara que morreu na pista, como o Senna também. Não teve não pôde dizer parei, né? Não pôde chegar ao fim da sua carreira. Então é um cara que também podia estar nesse rol dos tricampeões. E é dito por quem o viu correr como o piloto mais veloz daquelas duas décadas de Fórmula 1, talvez mais rápido, de velocidade pura. Então é um cara. Meu Deus. Que pena que não tinha tanta imagem nessas épocas, né? Já pensou pra poder assistir uma temporada inteira desses caras? Fala, Gustavo. Há quem diga que tu dá uma caixa d'água com roda pra ele virava tempo. Não, o Jim Clark, ele foi campeão do BTCC. Ele foi campeão de carro de turismo na Inglaterra, entendeu? É a mesma coisa do cara ser campeão de Fórmula 1 e correr o WTCC e ser campeão. Entendeu? O cara correr e vai pra Indianápolis e ganha a Indy. Foi isso que Clark fez. Né? Agora, sobre o Graham Hill, o problema do Graham Hill foi ter o Jim Clark como campeão de equipe. Porque dentro da Lotus, todo mundo comparava o Graham com o Jim Clark e não dava pra dizer que o Jim Clark não era melhor que o Rio. Entendeu? O Rio, grande piloto, mas o Clark deixava o Rio no chinelo. Infelizmente. No chinelo eu já não sei. Eu já acho um pouco precipitado. Não, Campos. Eles não foram companheiros a vida inteira. Eles foram uma parte na Lotus. Depois o Rio foi ganhar com a BRM. Não foi a carreira inteira. Campos. Você não pode dizer que um matou o outro. Não, mas diz que parava o carro no box. Olha, isso aí tá em livro. Saiu o Clark e falava assim: olha, eu acho que eu forcei o carro. Se vocês verem algum problema aí, vocês, por favor, os mecânicos iam olhar, o carro tava perfeito. Parava o Rio falava: olha, o carro eu dirigi da melhor forma possível, mas eu acho que dá pra extrair mais tempo. Os caras iam lá, o Rio tinha detonado o carro. O carro tava quase quebrando. Entendeu? Era desse estilo. O Rio, ele ainda forçava a equipe. O Clark era liso. Tipo, era ali. Ele planava no carro, assim. E reza a lenda que tava um dia o Jack Stewart discutindo, falando um feito dele. Nossa, eu tava na rua, na curva grande, e meu acelerador travou num baixo, pé embaixo, e eu consegui segurar o carro e fiz a curva grande de pé embaixo. Nunca consegui fazer isso. Aí passou o Clark do lado e falou: peraí, vocês não fazem a curva grande de pé embaixo? Isso era Jim Clark, cara. Isso era Jim Clark. Entendeu? Você sabe qual é a curva grande que eles se referem? É, a curva depois da primeira Shinkane de Monza. Isso aí. Então, e Jim Clark é essas histórias atrás de história, entendeu? É demais. Eu tô ainda pra pegar um livro em inglês e ler. Mas vamos seguir o assunto. É, mantendo no tópico das fofoquinhas, a gente discutiu um pouquinho esse assunto antes, mas eu acho que vale a pena a gente colocar. Concluíram, conforme falas de Toto Wolff, que o... Bom, vamos lá. Toto Wolff disse que o maior defeito da equipe Mercedes no momento, é a relação não muito afetiva, muito, como eu posso dizer, a relação amistosa, não muito amistosa, conflituosa entre os seus pilotos, mesmo quando um vence e o outro é segundo, acabam surgindo conflitos, pequenos incêndios a se apagarem na equipe, que ele é o homem a apagá-los, a abafá-los, a intermediá-los, e esse é o... E acaba... Ele tem receio que acabe contaminando a equipe e faz ele imaginar, repensar, ou imaginar que possa ter que mudar os seus pilotos. Não no momento, não no futuro próximo. Ele não deixou isso estipulado que vá fazer. E a imprensa já começou a jogar fogo e diz que Hamilton e Rosberg estão ameaçados. Vocês acham, primeiro Gustavo, que uma relação entre dois pilotos dentro da equipe pode atrapalhar uma equipe tão grande que nem a Mercedes e pode ser tão grave a ponto de acabar com uma parceria de pilotos que estão com recorde de pontos, recorde de vitórias, recorde de pole positions? Você acha que é pra tudo isso, Gustavo? Olha, pode e já aconteceu. Tá, até na época do Piquet lá na Williams, né? Tinha uns probleminhas internos entre um time e outro, né? Aconteceu isso também com o Senna e Prost na McLaren, né, de a briga entre os dois interferir no desempenho, no comportamento da equipe, né? Não que vá prejudicar a equipe, mas aí tu vai ter dois conflitos, tu vai ter um conflito entre os dois pilotos e um conflito entre os times que cuidam dos carros, né? E eu acho que realmente nesse ponto de vista pode a coisa estar se encaminhando para um lado nesse sentido, dadas as últimas os últimos comportamentos assim pós-corrida, né, que aconteceram, como aquele da prova lá dos Estados Unidos, que o Hamilton infantilmente tocou o chapéu na cara da Barbie, né? E a Barbie devolveu. E aquilo ali, sinceramente, foi completamente desnecessário. Tá? Aquilo ali, a gente não tá falando numa briga Prost-Senna, que ali era um cutucando o outro, né? Mas, Gustavo, o Hamilton tinha sido campeão. O bichinho tava nas nuvens, cara. Ele nem pensou, ele pensou: vamos pro palco, Rosberg. Vamos pro palco, desculpa. Vamos pro pódio, Rosberg. Pega o seu boné. Não. Não, o Wellington, vamos falar a verdade, aquilo ali não foi, aquilo ali foi uma provocação, foi uma criancice, foi, eu acho que um desrespeito, né, que eu acho que nem cabia a equipe punir, eu acho que cabia a punição da FIA, ou enfim, mas a equipe, mas aí cada um com a sua opinião, né, mas enfim. Mas, Gustavo, você viu a cara do Pat Lowe olhando pro Rosberg? Ele culpou o Rosberg. Isso que é o pior. Isso que é o pior, porque ele não teve culpa, ele tava na dele. O abobado lá é que foi tocar o chapéu. Enfim. E Eu acharia muito interessante. Agora, olhando do lado sarcástico, abrir duas vagas na Mercedes e dois pilotos do porte deles ali procurando vaga em outras equipes. Então você acha que pode mas, ser que chegue a ponto de no final de 2016, mais um ano desse, o Toto Wolff chega e grita, chega, os dois na rua, não quero mais, não brinco mais, pra mim vai ser tipo Ferrari, vou pegar piloto número 1, número 2. Olha, e se manter a mesma pegada desse ano, não duvido que aconteça, até porque se chegar a coisa rolar solta, sabe-se lá que pé que pode ficar isso aí, né? Já teve esse tipo de coisa? Eu fico imaginando essas tretas dentro da Mercedes com o Vettel ganhando corrida e se enfiando no meio dos dois. Pior ainda mais a situação. Mas e aí, Campos? Você acha que vai chegar a esse ponto ou o Toto Wolff tá fazendo muito drama? Nenhum nem outro, né? Eu acho que é hora da imprensa correr atrás do que não existe, né, de notícia. É hora dos sites que não tem manchetes procurar colocar alguma coisa lá. Eu já vi o Toto Wolff falar, eu não li, eu vi o Toto Wolff falar que até respondendo forte a um repórter, né, no sentido de, não é isso que vocês querem? Não é bom dois pilotos brigando, não é bom dois pilotos sendo rivais, não é bom dois pilotos um puxando o outro. Então eu prefiro confiar no que eu vi do que eu li, até porque muitos sites que a gente sabe sérios dão algumas notícias e alguns não tão sérios dão outras notícias. Então eu acho que não tem nada disso. Enfim, se uma equipe de Fórmula 1 chegar num ponto em que um piloto não pode ficar insatisfeito, o problema é da equipe, quem está errado é a equipe. Então eu acho que isso aí é uma coisa meio plantada, tentando colocar fogo numa coisa, e nem sei o contexto exatamente que o Toto Wolff disse isso, não vi a frase na íntegra. Então, acho que não, acho que está tudo tranquilo nesse sentido. É claro que os dois não se gostam, não olham mais um para a cara do outro. A entrevista final de Abu Dhabi, né, os dois lá na entrevista coletiva, lá naquela mesa, na salinha da FIA, foi isso, foi um alfinetando o outro. E, enfim, não existe amizade entre os dois, mas isso é problema. A equipe tem que se concentrar no que acontece dentro da pista. E isso aí é que vale. Se os dois pilotos são bons, fortes, dão retorno para a equipe tecnicamente, duvido que uma equipe o jogará fora porque um está com a cara fechada e outro não. Então você acha que dá para levar uma equipe com dois pilotos se alfinetando o tempo todo, dois pilotos brigando por causa de estratégia, dois pilotos desconfiando, apontando um dedo pro outro, falando? Você acha que uma equipe ainda consegue levar um campeonato tranquilamente com dois pilotos em pé de guerra? Você acha que isso é possível? Deveria ser. Se não é possível, é por causa de um dos maus que a Fórmula 1 tem, o mal moderno das equipes. Não são equipes de Fórmula 1, são empresas, né? São companhias com diretores. Daqui a pouco, né, todo mundo só não trabalha de terno por causa do calor, porque senão era até mecânico trabalhando de calça de linho. Se não é possível comportar isso, é porque a equipe se tornou essa coisa sem sal, padronizada demais, marqueteira demais, de querer sempre passar uma imagem muito forçada para o mundo. Se é uma equipe de corrida mesmo, uma equipe do Vijay Mallya, do Frank Williams, do John Roof, se é uma equipe desses caras, o cara vai levar isso aí, por mais que chegue as consequências de ter que intervir. Isso não é. Querer que os pilotos sejam amiguinhos, não fiquem satisfeitos, não queiram uma estratégia diferente, é querer o automobilismo padrão que a Fórmula 1 está se transformando. Então, se é para chegar nesse ponto, é mais uma prova do modus operandi patético que a Fórmula 1 vive hoje, né? Se alguém ali está a fim de corrida, de correr, não tem por que ter problema. Fala, Gustavo. Não está se falando de simplesmente de porque um não vai com a cara do outro, está se falando em respeito. Mas eu acredito, né? Você acha que... Quem desrespeitou o outro? Eu não vi ninguém desrespeitar ninguém, pelo contrário. Você não achou que não passou do ponto a briga dos dois, Campos? Nunca? Eu acho que... aí que tá, eu tô dizendo isso. Tô dizendo que, pelo que se vê, eu vejo que meio que a coisa tá passando um pouco do limite. Você não acha não, Campos? Eu acho nesse sentido, nem chegou no limite ainda, não chegou nem perto. O que acontece? Aí tu começa a criar núcleos dentro da equipe do pessoal que acha que o cara é um FDP e o do outro lado o cara que acha o contrário do outro, entendeu? É, porque Isso é normal, gente. São duas pilotos que querem ser campeões do mundo. Mas, Campos, um não pode odiar, entre aspas, o outro profissionalmente. Mas o Campos, odiar tudo bem, mas você tá dizendo respeitar. Quando se perde o respeito, entendeu? Exatamente, quer falar. Mas alguém desrespeitou alguém ali? Campos, o Hamilton chegou ao cúmulo de dar a entender que a própria equipe dele tá protegendo o Rosberg pra deixar ele feliz pra ganhar e ganhar a corrida. Tipo, o cara tá desmerecendo o resultado do companheiro de equipe, dizendo que a equipe tá sabotando ele, entendeu? E ao mesmo tempo o Rosberg chega e fala, quando ele ganha é porque o cara ele é bom. Quando eu ganho, aí ele fica de reclamação, entendeu? Tá dentro da equipe, se fosse dois pilotos separados de equipes diferentes, não, tá dentro da mesma equipe. Você acha que isso daí tá dentro de uma normalidade de dois pilotos? Você não imagina que seja uma relação de dois de pilotos da mesma equipe tão ácida quanto foi Senna e Prost? Não tô dizendo em questão de talento, desculpa. Mas de rivalidade dentro da mesma equipe. Você não tá. Você acha que tá na normalidade, não tá ácida. Não, tomara que fique ácida. Eu tô querendo dizer que quanto mais ácido, melhor. Eu acho que os caras têm que se odiar mesmo, desde que não haja uma falta de ética, um prejudicar o outro, como o senhor Alonso fazer parar na Hungria em 2007 e não deixar o outro cara fazer a volta de classificação, aí passou o limite. Enquanto os caras estão se odiando, gente, isso é automobilismo, um tem que querer ganhar do outro, não tem que ter vontade, tem que ter gana, tem que ter briga. Aquela briga do Massa com o Alonso em 2007 no Grande Prêmio da Europa, que foi uma delícia, porque os dois caras brigando com o outro, ninguém ali passou do limite, deu um soco na cara do outro, né? Isso já aconteceu na Fórmula 1, mas não chegou nesse ponto. Enquanto um odiar o outro, um indo pra frente. Agora, se uma equipe de um lado da garagem vai deixar de gostar de um outro lado da garagem, que trabalhe melhor pra superar o outro lado da garagem. A equipe anda pra frente se ela souber levar essa rivalidade. Eu acho que a gente tá querendo pilotos muito comportados, que não podem dar uma declaração, não podem dar uma insatisfação, não podem não aceitar uma derrota, como o Hamilton foi muito criticado em Mônaco, porque fechou a cara no pódio. Eu também fecharia a cara. Perder um grande prêmio de Mônaco é gostoso? Alguém gostaria se alguém fosse piloto? A Fórmula 1 tem que ser mais isso aí. O cara tem que ficar saindo do carro, chutando a roda mesmo, bravo. Olha, não ganhei, por que que não ganhei? Vamos conversar, vamos discutir. Isso leva a equipe pra frente, não leva a equipe pra trás, não. É isso aí. Campos é o cara do circo Botafogo, entendeu? Se quiser alguém pra agitar dentro uma de um briga, limite, sim. Agitar uma briga, agitar uma discussão aí, dois caras lá, não vão se bater, mas é pra quebrar o pau, entendeu? Você chama o Campos vai agitar o negócio. Você citou, Wellington, você citou Senna Prost, você até fez a ressalva corretíssima de não estar entrando na qualidade, está entrando na rivalidade. A rivalidade Senna Prost foi não só boa para a McLaren, como foi excelente para a Fórmula 1. O mundo se envolveu na briga Senna Prost, todo mundo queria saber o que ia acontecer, como que ia. E essa briga até passou do limite, né? De um jogar o carro para cima do outro na pista. Isso para mim aí passa do limite. Agora, enquanto está um querendo ganhar do outro, um está reclamando de não ter a estratégia que o beneficiou. Pra mim é absolutamente bom. Tomara que esse fogo continue. Eu prefiro muito mais do que os dois descerem do carro, um abraçando o outro, sorrisinho, tapinha nas costas. Olha, eu detesto chegar em segundo pro Lewis, como disse o Rosberg no Bahrein em 2014, quando eles ainda eram amigos. Né? Aquela coisa limpinha da Fórmula 1, todos bons mocinhos, sorrindo para as assessorias de imprensa ficarem super felizes. Eu acho que não, tem que se saírem do carro, um xingando, bufando, é sinal de piloto, sinal de cara que tá ali pra ganhar. Enfim, isso aí só não pode passar do limite, né? Não pode chegar ao ponto de ficar se batendo, jogar o carro pra cima do outro, isso não vai acontecer. Agora, querer ganhar é legítimo, claro que é legítimo. É isso aí, ó. Galera, se o Campos fosse promotor da Fórmula 1, antes de entrar no carro, os dois iam olhar assim, um pra frente do outro, que nem aquele pré-luta, assim, de boxe, aí iam fazer cara de mal pro outro, assim. Aí seria forçado. Essas lutas de boxe, essa comparação não é boa, não. Porque essa luta de boxe é a coisa mais forçada e mascarada do mundo. Você, já que você tá querendo bater um carimbo em mim, você então é rigorosamente contra. Você acha que os dois têm que ser amiguinhos, não podem falar nada quando estiver insatisfeito? Você acha que é isso, então? Eu acho que é prejudicial pra Mercedes. Concordo com o amigo relator Gustavo Fu. Eu acredito que não dá pra equipe levar. Porém, é legal ver mesmo. Legal ficar um concordar com o Rosberg, o outro tentar com o Hamilton, entendeu? Mas eu acho que pra dentro da equipe, cara, uma hora vai espanar, velho. Um vai sair, o outro vai sair. Não é seguro, entendeu? É que nem você brincar com numa... Vamos brincar com fogo, cara. É brincar com fogo. Só pra deixar claro, só pra ter certeza que eu não me errei na hora de me expressar. É, eu não tô dizendo que é ruim que tenha essa rivalidade dentro da equipe. Eu tô dizendo que é ruim é quando a coisa começa a perder o respeito entre os dois. Só pra deixar claro. Mas isso aí, gente, não, é uma coisa que o... Gustavo, deixa eu falar. Questão de respeito, falar sinceramente, é subjetiva pra caramba, cara. Tem gente que acha que o que um desdenhar da vitória do outro falar, eu acho que tem gente que acha que não é falta de respeito. Tem gente que acha que meter família no meio, às vezes, até não é falta de respeito, eu acho que já é. Mas aí é subjetivo, é cada um... Pra ser campeão, nego. Né não, Campos? Dependendo do caso, cada... Eu tô achando que você vai terminar o programa concordando comigo. Nós vamos ficar contra o relator, e o relator é bravo. Não podemos ficar contra ele. Não, que é isso. Gustavo é da paz. Mas é o que eu tô dizendo, realmente. O cara ser campeão, tem que ser estilo... O cara tem que ser Piquet, velho. Isso, todo mundo adora louvar o Piquet. Nossa, o Piquet fazia sacanagens com o Mansell na época da... Isso ali não é nem automobilismo. Ali o cara tava até passando pra outro lado. E todo mundo adora fazer esse folclore. Agora, hoje em dia não vai chegar a esse ponto, porque são muito bons mocinhos. Agora, pra se evitar isso, só pra matar o caso, pra se evitar isso, gente, é pra isso que existe dono de equipe. Pra isso que existe chefe de equipe. Pra isso que existe o team principal. Não é a Fórmula 1 hoje, tá? Os team principals são advogados, são monistas Kaltenbornes da vida. São pessoas que entendem mais de leis do que de pessoas. Não, Campos, o Ron Dennis, todo mundo mete o pau. O Ron Dennis foi excelente, porque o Ron Dennis soube capitalizar, sabia que os dois se odiavam e soube fazer a equipe funcionar. Então cabe o chefe de equipe fazer a equipe funcionar, administrando sim ódios, um lado da garagem querendo ganhar do outro, querendo fazer raiva do outro. É saber administrar, gente. Isso aí é função do cara, é pago pra fazer isso. E aí, Campos? Aí esse é Eu só ri. Pode falar, Gustavo. Eu só ri quando tu falou que é de advogado e que é um nicho, porque eu lembrei do caso dos 15 pilotos contratados. Exatamente. Hoje em dia, olha o que o Team Principal faz. Ele negocia contratos, ele gerencia outra coisa. Esses caras têm que gerenciar a parte humana também. Só que ela não existe mais. Ei, Campos, só te falar, cara. Isso já foi tema de uma... Você falou sobre como a gente é louco pro Fórmula 1. Eu, por exemplo, eu caço revista internacional na internet, pago o site internacional pra ter acesso a artigos, entendeu? Porque faz muito bem. A gente é louco mesmo pro Fórmula 1. Isso eu faço isso eu faço desde 2006. Eu pegava o jornal semanal do Autosport e imprimia na faculdade. Grampeava e ficava lendo. E o Didier Requin, que é um maior jornalista sobre política da Fórmula 1, o cara só gosta de falar de política, mas ele erra. Mas ele só fala de política. E ele falou que é essa nova geração de Team Principals. Que é a geração que não é mais dono da equipe. O Ken Tyrrell era chefe de equipe e dono da equipe. Exatamente. O Ron Dennis, hoje em dia, ele até tá mais fraquinho. Mas ele era chefe da equipe e dono da equipe. E por aí vai. Hoje em dia, todos os chefes de equipe têm a quem responder. O Christian Horner responde ao Master Sheets. A Monisha responde ao Sauber. O Toto Wolff responde a Mercedes, ao presidente da Mercedes, aos acionistas, ao board da Mercedes, e por aí vai. Entendeu? E o Eric Boullier, né, responde ao Ron Dennis. E aí, cara? Mas você não acha que ainda faz parte do currículo desses caras administrar o que tá acontecendo com seus pilotos dentro da equipe, apesar deles não serem os donos? Faz, mas o que acontece é que às vezes, por exemplo, se o Toto Wolff chega e fala, não dá, vou mandar os dois embora. Aí ele vai falar com o board da Mercedes, e o board da Mercedes fala assim, ô Toto, te falar uma coisa, cara. Nosso marketing tá 100%, tá lindo, se você vai mandar... O marketing falou que vai ser o maior tiro de pé da história da Fórmula 1, no marketing e tudo. E os dois vão ficar. O que o Toto vai fazer? Aí o Toto Wolff sai, como o Ross Brawn saiu. Mas é isso que vai acontecer. Os dois pilotos são mais fortes. É capaz de ser, né? Não que a gente esteja falando que isso vai acontecer. Mercadologicamente, sim, tô entendendo. Mais forte pra tirar um chefe de equipe e botar outro no lugar, entendeu? E exatamente, isso, nós estamos concordando, é por isso que eu falei. Se isso, não cabe a rivalidade hoje, é por culpa da Fórmula 1, não por culpa dos dois pilotos. Não, da situação da Fórmula 1. E isso não é equipe de Fórmula 1, porque uma das mitologias folclóricas da Fórmula 1 é o senhor Frank Williams mandar campeões do mundo pra rua. Foi Mansell. É parcialmente verdade. É parcialmente verdade. Não, ele não quis. Foi Mansell, foi Hill, foi Jax. Fio, você vai, vem. Entendeu? Leva o seu um pra outro lugar. Foi Prost. Não, isso é pouco de folclore, viu, Elton? Não é muito bem assim. O Mansell tinha um ano de contrato, o Jax Villeneuve não saiu da Williams depois do título. Não, mas não. O Prost saiu, o Mansell saiu, o Hill saiu. Não, mas o Prost voltou praticamente pra fazer só aquele ano. Você se lembra disso? O Prost não voltou pra ficar pra sempre. O Nelson Piquet também foi embora depois de campeão. Entendeu? Ele não tem paciência. Falou, vou pagar tanto e ponto. Entendeu? Não me venha crescer pra cima de mim, porque quem faz o campeão é o carro. É o que o seu Frank Williams diz. Não é verdade? Eu acho que é um pouco de folclore aí nessa mística do Frank Williams, mas enfim. Mas é o que a discussão aconteceu. Tá boa. Eu não sei o que o relator acha aqui. Agora eu acho melhor. Acho que eu vou concordar com o relator agora. O que você acha aí, Gustavo? Não, mas o que eu tô dizendo eu assim. Eu não suporto mais do Gustavo não, nesse não, programa. Eu já estourei a minha conta. Eu tô dizendo o que eu quero dizer. Campos, parece, né? É que o Frank Williams é equipe de Fórmula 1, você tá entendendo? Sim. Não se prende a pilotos, não entra no politique. O seu Frank Williams vai fazer carro rápido. Se bem que hoje, né, Wellington, é capaz dele, se ele quiser mandar um piloto embora, é capaz dele ter que consultar os dois, três acionistas e pedir bênção pra Claire Williams se bobear. Exatamente. O próprio Ron Dennis, né, ele tá praticamente como um funcionário lá dentro. Bem lembrado. Tá tudo de cabeça pro ar. Daqui a pouco a linguiça vai morrer cachorro. Mas até um bom exemplo de um cara que ainda faz essa função. O Ron Dennis, lembre-se que o Button estava muito inclinado a ir embora. Deu uma entrevista em Singapura falando, olha, é um momento emotivo para mim. O cara não fala isso se for para continuar, é claro que não. E aí no Japão eles sentaram os dois falam isso abertamente. E o Ron Dennis falou, meu amigo, eu conto com você. Se eu não te procurei antes, foi um erro. Ele até falou isso para a Sky. Ele falou, olha, eu errei de não conversar com o Button antes. E resolveu, tá vendo? Deveria estar no currículo desses caras e na função principal, uma das funções principais, administrar o lado humano. Só que hoje em dia quem faz isso são as assessorias de imprensa, porque o cara tá ali, qualquer entrevista que o piloto vai dar, tem um gravadorzinho da equipe, pra equipe saber o que o cara tá falando, pra podar o cara. Então, fica tudo engessado. É isso que eu não gostaria que fosse. Mas há ressalvas que o Ron Dennis anda fazendo na McLaren. Ele tá criando mais confusão do que resolvendo coisas. Ele contrariou o comunicado da equipe sobre o acidente do Alonso. Entendeu? Sim. Ali foi todo mundo falando, cada um falava uma coisa, né? E ele tinha que ficar quieto e acompanhar a equipe. Ou fazer a equipe. Eu não acho que ele tá prejudicando. Você acha que ele tá prejudicando a McLaren? Eu não chego a tanto. Não, mas eu tô dizendo assim que ele tá meio senil. Ele foi falar uma coisa lá que. Tá meio o quê? Senil. Gagá. Velho. De jeito nenhum. Se tem uma coisa que ele não tá, isso. Ele tá agindo nos bastidores como uma cobra sorrateira. Ele, não tem nada de senil. Você pode até falar que ele tá errado. Mas senil, eu acho que não. Ele caiu numa pergunta besta de um jornalista. Boa. Chegaram pra ele, Ron Dennis, o Alonso pode ficar um ano fora da McLaren e voltar? O ano sabático? Falou que pode. Mas é verdade, Wellington. O cara tá falando a verdade. Vocês estão crucificando o cara porque ele falou a verdade? Eu gosto quando o cara fala a verdade. A maioria dos team principals hoje em dia dá todas as respostas prontas. Cara, vamos analisar, portas fechadas, cara, vamos falar no momento certo. Ele foi sincero. Foi um furdunço isso aí pra pagar essa declaração. Ah, mas isso aí cai naquele esquema lá do pessoal pegar a notícia e modelar a bel prazer. Boa! Não, isso, por isso bem. Que eu sempre concordo com o Gustavo, tá vendo? Eu nunca discordei. Gustavo, com certeza. Mas quando você vai dar uma entrevista, você é uma pessoa pública, o cara tem que pensar 5 segundos. Politicamente correto seria tu deixar o mínimo de brecha possível. Exatamente, essa expressão é ótima. Eu acho que o Wellington anda muito politicamente correto, desde o pódio da McLaren no Brasil, que os dois foram brincar no pódio, que eu acho que o Wellington tá muito certinho. Mas é seu direito, Wellington, eu respeito, eu gosto dos seus argumentos. Não, não é certinho, é você não pagar uma de bobo. Mas não é bobo, ele falou verdade, Wellington. Você queria que ele mentisse, então? Falasse, não tem nada disso? Sendo que tinha? Como tinha? Mas tinha, eles chegaram a conversar sobre isso. O próprio Alonso admitiu, eles sentaram e falaram, será que vai acontecer? Será que não vai? Chegaram à conclusão de que não. Ele poderia, é porque talvez você tenha visto a notícia antes da conversa, e aí você tenha entendido que ele queria ser, por isso que o Gustavo falou muito bem, é o fora do contexto, né? O Alonso, ele vai tirar um ano sabático. Na verdade, eles conversaram sobre isso, e no último Grande Prêmio, os dois deram entrevistas e admitiram que conversaram sobre o assunto. Eu acho que nada mais é sincero do que dizer. Se eu não me engano, tinha uma cláusula no contrato, falou muito, né? Tinha uma cláusula que se ele não se sentisse confortável para guiar, uma coisa assim, ele teria a chance de... teria o direito de... Do que a gente conhece do Alonso, né, Gustavo? O Ron Dennis deve ter tido um bom trabalhinho nessa conversa e ele deve ter conseguido algo bem difícil, porque pro Alonso chutar o balde, meu amigo, falta muito pouco. Se não chutou, Olha, eu acho que o Alonso saiu com a orelha mastigada dessa conversa. Fiote, do jeito que envolve dinheiro, o que não falta é cláusula e folha de papel em contrato de piloto. Lá deve dar estipulada quantas vezes o cara pode ir no banheiro no GP. Que tipo de papel higiênico tem que ter no banheiro dele? Sim, que é uma pena. Né? Olha o ponto que chegamos. Aí nós vamos voltar para a discussão Hamilton contra Rosberg. Olha o ponto que se chegou. Se a mãe dele morrer, como ele tem que proceder no GP? Ele tem tudo, cara. Até ano sabático, ano não sabático. Entendeu? Por isso que eu torço pro Hamilton e o Rosberg quebrarem isso. Torço pra eles se odiarem e ficarem lá bravos quando perderem um do outro. Aquele sinal de que eles estão mostrando o que um verdadeiro piloto tem que fazer, que é querer ganhar a corrida ao invés de ficar feliz com um pódiozinho, segundo lugar, com uma Mercedes daquela na mão, né? Agora, hipoteticamente falando, um piloto que não seja tão bem sucedido quanto o Hamilton, com essa vida agitada dele, você acha que duraria quanto tempo na Fórmula 1? Hein, Gustavo Full? Como assim? Por exemplo, o cara vai em festa, o cara aparece em Barbados fumando cigarro, o charutaço encoxando a mina, o cara acerta 3 carros parados em Mônaco. Se o cara não é campeão do mundo, quanto tempo que ele dura nessa Fórmula 1 de hoje? Ah, dependendo da situação, mas a tendência é que não dure muito. 2 corridas. Wellington, ele dura o quanto ele acelerar, Wellington. Ele pode fazer isso tudo aí se ele acelerar. Não é isso que define a vida dele na Fórmula 1. É a performance na pista. Exatamente, por isso que eu digo que o Hamilton... Se o Maldonado fizer tudo isso, ele também vai durar, porque ele tem outro esquema com ele. É o esquema que ele tem o lugar garantido pelo dinheiro. Então, cada piloto tem a sua segurança. Mas eu não acho que o piloto sai da Fórmula 1 por isso, não. Se ele estiver fazendo tudo certinho dentro da pista, ele pode se acabar. Só não pode parar nas páginas policiais, porque aí os marqueteiros não vão gostar e vão mandar ele embora. Mas esse estilo que você citou, essas coisas que você citou aí, não tem nada a ver. Fórmula 1 é dentro da pista. Por isso que eu digo que a vida louca dele não adianta nada pra Fórmula 1. Concordo com o Campos. Não, nem adianta, nem atrapalha, nem prejudica. O que conta é ele acelerando. Ele tá acelerando bem, ele é tricampeão do mundo. O contrato dele vai ser baseado nisso. Com certeza. Mas é isso aí, pessoal. Conversa muito boa, falamos sobre Fórmula 1. Olha, juro pra vocês... Um pouquinho de polêmica no final. Juro pra vocês que... E o Gustavo concordando em tudo e o Wellington contra nós dois. Eu imagino que a gente não saiu muito dos assuntos. Não, foi bom, foi ótimo. Não quis desviar muito, não rolamos tanto, não ficamos que nem ciradeira. Tomara que o papo tenha sido gostoso, vocês tenham gostado. Como a gente gostou aqui, imagino, né? Vocês gostaram? Muito bom. Senão... Ah, é pra gente responder? É. Achei que vocês estão perguntando pro ouvinte. Não, eu tô falando como a gente gostou e vocês gostaram, né? Não, eu adorei. É ótimo ter essas discussões fortes, porque são interessantes, né? Tem um fundo de discussão muito legal dessa questão de equipe, como leva piloto, como se comporta, o que, que é politicamente correto, o que, que não é. Essas discussões são deliciosas, até pra quem não gosta de corrida. São muito boas essas discussões. E falar pra vocês, cara. Eu escuto até podcasts, pessoal de comunicação e marketing e tal. O Kimi, cara, não falaram exatamente do Kimi, mas uma coisa espontânea que atrai público, que atrai o politicamente correto, que vocês imaginam que é, o que eu não. Pra mim é outra coisa, mas tudo bem, vamos usar esse termo. Ele não atrai. A coisa falsa, vamos dizer assim, a falsidade não atrai fã. O que atrai fã é a autenticidade, cara. E o piloto passando verdade, da forma que for, entendeu? Ele traz fã, ele traz público, porque o público não é bobo, cara. O público não é bobo. E é legal sim. O Hamilton faz o que faz, eu acho que é um, não ajuda a equipe, a Fórmula 1, mas se todos os pilotos fossem verdadeiros, falassem o que pensam, errado ou certo, mas se fosse, tivesse um pouquinho da vibe que tinha o Jax, você pega o Jax também, era um cara que, ou às vezes se levantava a mão pro céu e assinava embaixo, mas tinha coisa que ele falava, que você não concordava, mas pilotos falem, é isso que a gente pede, né, Campos? Eu vou dar um pequeno exemplo para você, Wellington. Como que nós vamos começar o ano que vem na temporada da MotoGP? Olha o frisson que vai ser em termos de, nossa, esse Valentino com o Mark Marques, quando vão se encontrar na pista de novo, como é que vai ficar dentro da Yamaha com o Lourenço, cada vez gosta menos do Rossi. É rivalidade, é saudabilíssima para o esporte. Não pode passar de um limite. A MotoGP até houve alguém, um excesso de limites do Rossi nesse ano. Mas a rivalidade em si, ela existia, um não gostar do outro... Pro esporte é bom, o dono de equipe é que tem que administrar isso. Agora é bom para todo mundo, até para a própria equipe, se for bem administrado, se isso transformar em briga por vitórias, em melhorar a performance, em atingir o limite. Automobilismo é briga, gente. A gente tem que se desacostumar desses pilotos que sorriem o tempo inteiro, que saem do carro, chegam em terceiro, acham que tá tudo bem. Isso é o problema. Automobilismo é brigar pela vitória, isso é o mais bonito. Não, e se a gente começar a falar agora da MotoGP, aí que... Aí nós vamos para 3 horas e meia, o Daniel Gimenez nunca mais deixa eu fazer o programa. Não. E para quem não acompanhou, para quem tava em Marte e não acompanhou a treta da MotoGP, a treta da MotoGP, da Fórmula 1 não é nada perto da treta que foi verdade, da MotoGP. Verdade. Jesus! Verdade. Quando o Campos começou a falar, e eu mordi o beiço aqui para não falar nada. É, nossa senhora. Se não, aí a gente vai até amanhã de manhã. Exatamente. Mas nós concordamos. Eu tenho certeza que o que você ia falar aí, eu ia concordar, viu, Gustavo? Então, pessoal, vamos aos nossos recados. Vamos deixar bem enfático, porque tem ouvinte que quer mandar um e-mail e às vezes a gente meio que fala meio enrolado. Então, eu vou falar bem enfaticamente. Você quer falar com a gente, nossos endereços, nossos canais, e-mail... Digita aí, hein? formulafu1@gmail.com. Facebook, numeral, né? Numeral, exatamente. Numeral. Número 1, formulafu1, que é o número, @gmail.com. Você acha a gente pelo Facebook, Fórmula Fu, grupo Fórmula Fu, é só pesquisar. Tem a página da gente, que você já conhece. Tem... O Twitter Daniel Gimenez 79. E tem o Instagram, @FórmulaFu. Gasolina Veia, é isso aí. Pessoal, ajudem o Instituto Igor Hoffman, a criança ter mais uma esperança. Vamos aí, se você quiser contribuir, ajudar aí a sociedade a ter um país melhor, a ajudar as pessoas de alguma forma. Vai lá, o Igor Hoffman tem um projeto excelente. E é isso aí, cara. Papo muito bom, a galera, a gente até cansou um pouquinho, eu apresentei, desculpa aí se eu dei alguma escorregada. Você foi ótimo. Obrigado, Campos, você é suspeito pra falar. Sou mesmo. Obrigado, vocês, considerações finais, por favor, Gustavo Fu. Então era isso, acho que foi bem bacana aí, bem produtivo aí o papo, a presença aí do Fábio Campos aí, sempre muito bacana aí, acrescentando bastante aí o programa, a Fórmula Full. Então, até a semana que vem aí. Vamos discutindo os assuntos que vão surgindo aí durante a semana, né? E bora pro próximo. Campos, considerações finais? Olha, primeiro agradecer a vocês mais uma vez pelo convite. Eu fico muito feliz aqui. Eu acho que as nossas discussões estão ficando cada vez melhor. E quando o podcast cai para esse lado, né? A briga, a discussão da Mercedes, é positivo, pode... prejudicar a equipe, deve acontecer. Então, só de ter dois caminhos diferentes, o ouvinte escolher, o podcast é muito bom, cada um com sua visão, é legal porque a gente apresenta para o ouvinte visões que o ouvinte é muito melhor quando ele tem esse caminho para escolher e mandar no e-mail, enfim, participar, continuar com o papo. É assim que a roda gira, né? É assim que o podcast fica legal. Então, tomara que o ouvinte tenha gostado aí do programa que a gente fez e mandar um recado também para o ouvinte que acompanhe o Café com Velocidade. A próxima edição do Café com Velocidade vai ser muito especial. Café com Velocidade vai para a pista acompanhar direto de Interlagos a Stock Car, a final da Stock Car. Então vai ser um programa, o Thiago Raposo e Bárbara Franzin vão lá fazer o trabalho de campo, né, que dá ao programa uma qualidade toda especial, e vai ser um excelente programa na semana que vem. Eu não vou estar porque eu já estou entrando de férias, né, de podcast, o ouvinte precisa descansar da minha voz. Mas sem dúvida um Café com Velocidade especialíssimo na próxima segunda. E o endereço, para quem não sabe, né, café.autosfera.com.br. Fácil, rápido e simples, café.autosfera.com.br. No mais, a gente está sempre aí, obrigado, 2016. Que a gente continue aí firme, juntos, acompanhando tudo o que acontece, que a gente tenha muita coisa boa para falar, né? Ou coisa ruim que a gente possa transformar em boas discussões. É sempre um prazer. Senti hoje a falta do Daniel de Mendes. Meu sonho é gravar um programa com o trio completo aí. Wellington, Gustavo e Daniel. Mas, para quem é piloto de testes, não pode se dar esse luxo. Mas é um prazer estar sempre com vocês aí. Obrigado ao Gustavo, que fez o sacrifício. Nem tá em casa, né? Tá gravando de hotel, enfim. Então, é sempre legal quando esse sacrifício é feito. E o programa foi ótimo, ficou muito legal. Muito obrigado, Wellington, pelo convite. Piloto de testes, voltando para os boxes, colocando o seu bonezinho e os seus trajes civis. E precisando, a gente assume o cockpit aí sempre. Que é isso, Campos. Você é o wild card, já falei para você, né? Piloto de teste. Você está competindo, você está fazendo um grande papel aqui. Você volta quando você quiser. Quiser voltar toda semana, eu acredito que é consenso. Falo por todos. Você é sempre bem-vindo. E quanto aos dois lados, eu acho que deve ter terceiro lado com quarto, certamente. Lado, quinto lado. Gente, verdade. Que não está nem aí também faz parte. Também é importante. E é isso aí. Obrigado, pessoal. E pra mim, a gente pode fazer podcast até 28 de dezembro. Tem a Fórmula E aí. É verdade. É sempre bom conversar de corrida com os amigos. É uma coisa que não sai da nossa cabeça, eu acho que o tempo todo. Dia 1º de janeiro, dia 31 de dezembro, a gente tá pensando em corrida ainda. Bom, pra mim é assim. Não sei o que pra vocês. Não é não, Campos? Não, eu só pra deixar claro, Wellington, eu tô pensando em férias pra fazer uma reestruturação, em vez do ouvinte achar que eu vou se assentar e cruzar os braços. Não, aliás, além de eu usar as férias sempre pra rever corridas, que eu acho uma coisa super saudável, ótimo, assistir a corrida sem ali o calor dos acontecimentos, revendo, podendo analisar, refletir sobre algumas coisas com mais calma, sem a ânsia, né, do resultado, enfim, da dúvida do que vai acontecer, é sempre bom, uma delícia. Então eu vou fazer isso e tô preparando novos projetos automobilísticos para 2016, que, enfim, quando a coisa andar, a gente anuncia, mas vou um tempinho também para fazer uma estruturação legal e quem sabe vir com novidades aí para o ano que vem. Mistério! Esperamos ansiosamente. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ouvir. Tchau! Gustavo? Alô? Oi. Tava no mundo ainda pra ajudar. Não, sem problema, eu já fiz uma estratégia aqui, que às vezes é mais fácil eu chamar você e botar o Campos. Campos? Tô de volta. Caiu. Caiu aí, Gustavo? Funcionou a minha estratégia. Deu certinho, a sua estratégia foi perfeita, cara. Só de você inverter a ordem, resolveu o problema, eu gostei. É, mas isso aqui é experiência nesse Skype, maledeto. Esse cara é mestre do Skype, esse Wellington. Maledeto. Não, e o Bill Gates faz as coisas de graça pra gente, a gente fica xingando ele, né? De graça foi ótimo. Faz a gente falar lá com o Maranhão de graça e a gente fica xingando ele. É, a gente fica xingando ele, né?